Aqui é o Thiago, hoje é dia 22/4/2020, 9h42 da manhã. Eu tô gravando agora de manhã e provavelmente vou postar esse podcast ainda hoje à noite. E, bom, nesse podcast eu vou terminar a leitura de e-mails. Eu acabei de entrar, inclusive, agora no e-mail do podcast e não tenho muitas mensagens, tenho 5 mensagens, então hoje eu finalmente termino a leitura de e-mails. Daí depois eu vou passar um tempo sem gravar, que eu já expliquei os meus porquês. E enfim, eu tava também pensando sobre o lance de fazer o compilado de danificados pela Red Pill, só que é um negócio que vai me dar um certo trabalho. Isso seria um pouco contraproducente, sabe? Porque eu tô me afastando temporariamente do podcast justamente para poder ter mais tempo e para poder resolver as questões aí da minha vida pessoal, coisas pendentes e tal. E aí, se eu for fazer o lance lá do compilado danificados pela Red Pill, isso tomaria um tempo, sabe? Então, sei lá. Não sei, talvez eu faça logo mais, talvez não, mas assim, sei lá, eu ainda nem tenho certeza se eu vou fazer. É mais algo para ser engraçado, na real, do que algo, sei lá, um podcast, entre aspas, intelectual. Odeio essa merda. Mas enfim, primeiro lugar eu vou falar sobre um certo pensamento barra sentimento que anda me assolando bastante, o sentimento de que eu não tenho, que inclusive eu acho que muitos ouvintes vão se identificar, muitas pessoas aí do chamado esgoto, entre aspas, vão se identificar, que é o sentimento de não ter talento para nada. Eu sou uma pessoa que já faz alguns anos, pelo menos uns 6, 7 anos mais ou menos, que eu percebi já que eu não tenho talentos assim práticos. O que eu quero dizer com talentos práticos, talentos técnicos? Hoje em dia é muito valorizada as profissões, muito valorizado que você tenha uma carreira, que você desenvolva uma carreira, que você tenha uma imagem, que você seja apreciado socialmente falando e etc. Por exemplo, um exemplo simples: se você é bom em matemática, automaticamente o mundo e a sociedade, seus pais e todo mundo não te encarrega para você, sei lá, por exemplo, fazer faculdade de matemática, eles te encarregam para você fazer faculdade de engenharia. Por quê? Porque socialmente falando e financeiramente falando, engenharia civil, engenharia mecânica, qualquer merda de engenharia dá muito mais retorno financeiro, por exemplo, do que você fazer literalmente matemática. Sei lá, se você gosta de lidar com o ser humano, automaticamente as pessoas te encaminham para você fazer medicina, que obviamente é uma profissão aí que, se você der certo, ganha dinheiro pra caralho. Enfim, os mais diversos campos que você tem afinidade, as pessoas buscam desde cedo já redirecionar você para um campo que dá dinheiro. Se você gosta, sei lá, de política, as pessoas já te encaminham para leis, advocacia, que também é outra profissão que dá dinheiro, frequentemente, pelo menos, dá dinheiro. Enfim. E eu já faz um tempinho que eu percebi que eu não tenho esse tipo de coisa. Eu não tenho nenhuma predisposição que dá para encaminhar para o mercado de trabalho, sabe? O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer duas coisas, basicamente: ler e escrever. Só que nenhuma dessas duas coisas ler. Tá, não existe nenhuma profissão que envolva ler. Tudo bem, eu posso trabalhar, sei lá, em biblioteca, não sei, trabalhar em algum tipo de revista, mas assim, isso não é necessariamente algo que envolve ler. E biblioteca também, biblioteconomia é algo que obviamente não dá muito dinheiro. E escrever, sei lá, eu poderia trabalhar numa revista, não sei, num periódico, num blog, mas também é coisa que obviamente não dá dinheiro. No máximo, trabalhar numa revista grande. Mas assim, se você quiser trabalhar em uma revista grande, você tem que partir de um certo ponto de vista ideológico que corrobore com a revista. Você não pode ser um cara tipo eu que fala, tipo, foda-se todo mundo, eu quero que se foda a esquerda e a direita. Isso simplesmente nenhuma grande revista aceita, nenhuma grande editora aceita. Você tem que quase sempre seguir um perfil ideológico. Sem contar que, para entrar numa editora, você tem que ter aí anos de mercado, tem que ter formação, não é pedagogia, esqueci a porra, em letras. E eu não tenho tanto interesse assim em letras. E também eu tenho 27 anos, eu não tenho lá, uau, estou há 30 anos aí trabalhando com esse tipo de coisa. Enfim. Eu percebi basicamente que eu não tenho nenhuma vocação, vamos colocar assim, que seja aplicável ao mercado de trabalho, que seja aplicável ao mundão, sabe? E não somente isso, eu venho me questionando nos últimos tempos se de fato eu sou bom nas coisas que eu acho que eu sou bom ou que eu seria bom, sabe? Faz um tempinho já, alguns meses aí, que eu tô fortemente questionando se o que eu faço, se o que eu escrevo, o que eu penso é realmente algo, vamos colocar assim, algo que merece alguma coisa, algum destaque, ou simplesmente é mais do mesmo, ou simplesmente eu só tô pegando ideias de outros e, sabe, colocando as ideias de outros em outras palavras, e se eu sei escrever alguma coisa, e se eu não tô, sabe, uma outra preocupação que acabou me surgindo nos últimos tempos, será que eu não tô muito mais pendente para filosofia, para o campo da filosofia continental do que para analítica? Não que eu queira ser analítico, mas a filosofia continental tem uma série de problemas, é um campozinho assim bem afinizado do pós-modernismo, é um campo que não chega a lugar nenhum, sabe? É o campo da reflexão. Eu odeio essa merda de reflexão, eu odeio. Sabe, para mim a filosofia deve ser feita de uma maneira não prática, mas de uma maneira objetiva, de uma maneira em que a gente discuta fatos objetivos. Claro que toda filosofia, toda e qualquer filosofia, toda e qualquer narrativa, enredo começa pelo subjetivo. Mas eu tô cada vez menos colocando valor em interações e enredos, e seja lá o que foi, perspectivas subjetivas, e tô cada vez mais querendo ir pro lado objetivo da coisa. Porque se eu for, por exemplo, parar, vamos fazer um exemplo simples, discutir a natureza humana. É algo que cada vez menos eu vejo valor, cada vez menos eu vejo. Não, por quê? Porque não é algo objetivo a natureza humana. A natureza humana é algo subjetivo. E se eu falar qualquer merda se aplica à natureza humana. Por exemplo, a maioria dos seres humanos gostam de riquezas materiais. Óbvio, isso é óbvio. E aí eu começo a fazer uma puta discussão, uma puta dissertação sobre como os seres humanos buscam a vida inteira correr atrás de riquezas materiais. Tá, beleza. Mas ponto um, isso é óbvio. Ponto dois, isso não é algo absoluto, sabe? Até porque a natureza humana é algo bem tendente, é algo bem. Que tenha uma série de mudanças de localização de região para região. Eu não estou falando que, por exemplo, um ser humano que nasce no Brasil é completamente diferente de um ser humano que nasce no Japão. Não exatamente. Mas também é óbvio que por um ser humano ter nascido no Brasil, ele tem uma série de costumes e pensamentos e tradições e etc. diferentes da pessoa que nasce no Japão, por exemplo. Então, o que é uma meta de vida aqui no Brasil pode não ser uma meta de vida no Japão, o que é uma meta no Japão pode não ser aqui no Brasil, e por aí vai. Não tem como, sabe, estabelecer, fazer uma discussão objetiva sobre algo que é puramente subjetivo. Esse lance aí, por exemplo, da natureza humana, fazer uma puta discussão acerca da natureza humana. Vamos discutir, fazer um textão, fazer um livro, escrever um livro falando sobre a natureza humana. Não que não possa ser bom, não que não possa ser útil, mas eu venho cada vez mais me questionando duas coisas. Primeiro, já teve uma caralhada de gente por aí que fez esse tipo de coisa. Será que eu fazer também é necessário? Não creio que seja necessário. E dois, isso falta muita objetividade, sabe, em falar sobre a natureza humana. Porque é algo que é completamente subjetivo, a natureza humana. A natureza humana não existe em termos objetivos. A natureza humana é algo que a gente observa através do comportamento social. É algo mais para o campo da sociologia, talvez, do que para o campo da filosofia, de fato. A natureza humana. A natureza humana, sei lá, porra, sei lá. A natureza humana, no geral, as pessoas gostam de trepar e de não fazer nada e todo mundo só fica aí em piadinha, em meme e ninguém liga para nada, ninguém liga para ninguém e a maioria das pessoas não consegue ter um relacionamento por longo prazo porque a maioria das pessoas são extremamente. A vida dela gira em coisas descartáveis, seja a comida dela descartável, seja a rotina dela descartável, seja os hábitos que ela tem são descartáveis, a importância que ele dá para outras pessoas também é descartável, então, por consequência, também os relacionamentos da pessoa também vão ser descartáveis, logo ele não consegue, ele ou ela não consegue ter relacionamento a longo prazo, enfim. Dialogar sobre esse tipo de coisa é algo que eu até acho interessante, mas é algo que cada vez mas eu venho tendo um olhar crítico no sentido de pensar, cara, isso realmente é filosofia? Isso realmente eu estou falando sobre fatos objetivos? Se eu estiver construindo um sistema complexo, um sistema, por exemplo, para explicar como se dão as relações humanas num contexto geral na modernidade. Se nessa minha narrativa, que vai ser algo que eu vou ter que desenvolver assuntos pra caralho, coisa pra caralho, esse pequeno campo da, por exemplo, da descartabilidade dos relacionamentos estiver envolvido, beleza, é parte de uma narrativa maior, logo eu acho que é justificável. Agora, se isso é algo completamente desconexo, que eu só jogo assim, que eu só jogo, sabe? Só jogo por aí. É um pensamento que mais pende para reflexão do que para filosofia, de fato, sabe? Por isso também que, sei lá, eu até comecei a escrever no Medium, mas nos últimos tempos, nas últimas semanas, eu tô 100%. Não é que eu tô zero ideias para escrever, mas eu tô tipo, será que é necessário? Será que eu devo escrever mesmo? Eu não sei, também eu ando me questionando, será que o que eu escrevo é bom de fato? Será que eu só não tô pegando ideia de outras pessoas e jogando ali e, sabe, fazendo, juntando um monte de ideia que não é minha, numa narrativa que supostamente é minha, que no fim das contas não vai chegar a lugar nenhum, porque vai tá falando sobre algo extremamente subjetivo e não objetivo que simplesmente não tem como a gente verificar no mundo real, no mundo empírico, sabe? Por exemplo, esse lance aí de falar sobre as relações humanas, mas isso aí tudo é relacionamentos humanos, sobre, sei lá, a morte de Deus, sobre, sei lá, qualquer merda desse tipo, decadência social, sobre o exemplo aí que eu dei agora há pouco, já até esqueci, minha memória é uma merda. Tudo isso é falar sobre coisas extremamente, entre aspas, que estão no ar, sabe? Não, eu não tô falando sobre fatos objetivos, eu tô falando sobre fatos subjetivos, sabe? Até porque a minha percepção sobre os fatos pode ser extremamente diferente da percepção de outras pessoas sobre os fatos. Então, por exemplo, para mim, enquanto eu olho pro meu arredor e percebo, um exemplo simples, eu olho pro meu arredor e percebo que a maioria dos relacionamentos hoje em dia não estão durando, outra pessoa pode olhar pro arredor e perceber que no meio dela os relacionamentos continuam a mesma coisa de sempre, como sempre estiveram, sabe? É muito subjetivo. Eu vivo num meio que as coisas são assim, outra pessoa vive num outro meio que as coisas são assim. E aí, se eu ficar falando, sabe, desenvolver um texto, uma linha de pensamento que defenda esse ponto, é um ponto extremamente subjetivo, é um ponto não absoluto, porque faz parte da minha realidade. A minha realidade não é o fato absoluto, a minha realidade não é a verdade, sabe? A verdade é algo que é absoluto, algo que é inquestionável, não é que não é questionável, mas simplesmente que refuta toda e qualquer objeção feita a ela. Isso é a verdade. E aí, de repente, se um cara, por exemplo, ele vive num seio familiar cuja tradição e os contatos e tudo giram em torno de relações que são frutíferas, que duram um tempo e tal, ele vai falar para mim, ele vai, por exemplo, ver meu texto, que eu falei que as relações humanas estão uma merda, que nada dura porque XYZ, ele vai ver meu texto e vai falar: não, isso daí tá errado, eu não enxergo isso. E de certa forma ele tá certo, assim como eu tô certo, ele também tá certo. E esse que é o grande problema da filosofia continental, que você pode falar qualquer coisa sobre qualquer merda que no fim das contas muito provavelmente você tá certo, sabe? Você pode falar X e você tá certo, e o outro indivíduo que fala A, ou seja, que é completamente diferente do teu ponto de vista, também tá certo. E o outro indivíduo que fala jogo da velha, também tá certo. O outro indivíduo que fala ponto de exclamação, que fala bolinha de gude, também pode estar certo, sabe? E aí isso me leva a dois questionamentos. Primeiro, o que eu escrevo, que é o que eu estou falando agora. Primeiro, o que eu escrevo é realmente algo objetivo? Eu realmente estou falando de coisas que existem no mundo prático, ou só simplesmente estou fazendo essas merda de reflexão, que é uma coisa que eu próprio detesto? Primeiro. E segundo, eu realmente sei escrever, eu realmente sei pensar, eu realmente penso nas coisas em si, ou eu só penso naquilo que me cerca, sabe? Porque existe uma diferença imensa entre você separar as suas impressões pessoais sobre os fatos e os fatos em si, sabe? Você pode muito bem olhar para uma parede e atribuir à parede o valor azul, porque você vê uma parede azul, mas isso não quer dizer que necessariamente, como verdade absoluta, a parede seja de fato azul, sabe? É aquele exemplo que eu dei nos podcasts que eu falei de solipsismo. Alguém, por exemplo, que tem uma capacidade de visualização, que tem olhos 10 vezes, que enxergam 10 vezes mais cores, enxergam 10 vezes mais longe, etc. Enquanto eu olho para essa parede e enxergo azul, uma outra pessoa com 10 vezes mais as minhas características enxerga verde. Por exemplo, sei lá, ele enxerga uma cor que eu nem consigo enxergar, sabe? O fato é, do ponto de vista universal, do ponto de vista de algo que vai além de nós, de algo que está acima de nós, de algo que remete à substância de Spinoza, basicamente nós não sabemos de nada. E aí eu tenho a grande impressão de que não somente eu, quanto todo mundo fica falando sobre nada. Eu falo sobre nada, porque no fim das contas tudo que eu falo está certo, porque tudo que eu falo é subjetivo. A outra pessoa também fala um monte de merda completamente diferente, mas também está certo, porque ele também está falando de subjetivismo e no fim das contas também está certo, porque subjetivo não pode ser colocado à prova no mundo empírico. A outra pessoa também está certa e no fim das contas fica todo mundo falando nada sobre nada sobre nada. Sabe, eu tô agora com uma. Até as coisas que eu achava que eu tinha um talento, que era escrever e ler, eu tô me perguntando, me questionando seriamente, eu tenho talento nisso, eu realmente sou bom nisso, eu sou bom em pensar, porque, com todo respeito aos meus ouvintes, não estou aqui querendo desvalidar vocês. Mas, por exemplo, um exemplo, quando eu escrevo um texto e posto, e sei lá, um monte de pessoa me elogia, os caras dão like, me elogiam, falam que eu sou bom e o caralho. Não que isso não valha nada, mas isso vale alguma coisa de fato? Porque existe é uma coisa que eu já falei em outro podcast, existe um abismo imenso entre eu escrever algo e este algo ser universalmente reconhecido como uma obra magna, por exemplo, da filosofia. Um exemplo simples, um Kant da vida. Você, Thiago, ou eu, sei lá, eu, Thiago, ou você, Matheus, ou sei lá, puta que pariu, pode até olhar para Kant, ler Kant e falar: isso daqui é merda, isso daqui não é filosofia. Ou então o contrário, você pode olhar para isso e falar: ah, isso é bom, isso de fato é filosofia, de fato Kant merece a fama que tem. Independente de qual seja a sua opinião sobre Kant. É fato simplesmente inquestionável, que Kant é um dos grandes filósofos da história da filosofia. Ele é internacionalmente reconhecido, ele é reconhecido tanto nos meios acadêmicos, quanto nos meios de boteco, quanto nos meios de discussão informal. Enfim, Kant, independente da sua opinião sobre Kant, é inegável que Kant é um dos grandes pilares da filosofia, pura e simplesmente. E aí eu fico me perguntando, será que, tudo bem, eu sei que os meus ouvintes, frequentemente eles gostam, dizem que eu tenho talento e tal, mas de um ponto de vista universal, por exemplo, de uma outra pessoa de fora que simplesmente tem interesse em filosofia, mas não me conhece, de repente pega um texto meu para ler, e é uma pessoa minimamente decente, uma pessoa minimamente. Uma pessoa neutra, por assim dizer, sem ser igual aquele acadêmico filho da puta que eu já xinguei pra caralho. Uma pessoa assim, será que ela também vai achar meu texto bom? Ou será que ela não vai olhar pro meu texto e vai falar: cara, eca, que nojo, filosofia continental? Ou, ah, eca, tu cais puramente no campo do subjetivo, tu cais puramente no campo do pensamento abstrato e não tá falando nada com nada. Tudo que tu falas é válido porque simplesmente não tem como confirmar a validade do que tu falas no mundo empírico, no mundo objetivo, saca? Eu não sei, não sei. Por um lado, pode ser que de fato meus ouvintes estejam certos, eu talvez deveria ter mais reconhecimento. Por outro lado, eu fico pensando, cara, será que quando chegar no universal aí, chegar no pessoal acadêmico, que é um pessoal chato pra caralho, mas enfim, é um outro tipo de bolha, por assim dizer, chegar no pessoal aí que tem interesse em filosofia mais casual, enfim, será que quando e se chegar nesse pessoal, eles vão achar também que eu tenho algum talento? Porque é muito fácil simplesmente eu receber elogio de ouvinte e achar que eu sou bom nisso. Mas será que eu sou bom de fato? Ou será que simplesmente eu só as pessoas que dizem que eu sou bom só estão afirmando que eu sou bom porque o que eu falo dá embasamento para a opinião delas? Porque se eu falasse o contrário e não desse embasamento para a opinião delas, elas iriam completamente odiar meus escritos. Isso é muito comum, sabe? Quando você, sei lá, você expõe ideias. Às vezes a pessoa, é inquestionável que a pessoa vê um argumento forte ali, mas só pelo fato de ir contra a opinião dela, ela pronto, fala que é merda, que falou bosta com bosta, que não sabe construir nada, sabe? Enfim, tudo cai para o campo do subjetivo, e esse é que é o grande problema. Tanto da filosofia, principalmente da filosofia dos 2 últimos séculos, que ficou extremamente continental e não analítica, por assim dizer, tanto o problema da filosofia quanto o problema das pessoas, assim, no geral, de colocar opinião acima, da neutralidade, saca? E sei lá, será que eu sou bom mesmo em escrever? Eu também não acredito que, por exemplo, se eu fosse reconhecido aí, se eu fosse um escritor famoso, eu não sei se isso validaria a tese de que eu sou bom escritor, porque nós sabemos que o que faz sucesso aí com o Zé Povão não passa longe de ser boa escrita, passa longe de ser filosofia, passa longe de um monte de coisas autênticas, por assim dizer. Tem alguns poucos casos de alguns poucos filósofos. E pensadores, e sei lá o que, que são reconhecidos, tanto academicamente quanto popularmente falando, que pode-se dizer que de fato eles são filósofos. Um exemplo aí, Byung-Chul Han, que é inclusive, eu acredito que é o filósofo moderno ainda vivo que eu mais gosto. Já li, sei lá, uns 6 livros dele. Enfim, por mais que o campo de estudo do Byung-Chul Han seja um campo que frequentemente pende para o continental e frequentemente pende para a subjetividade, é meio que é praticamente inegável que Byung-Chul Han, nos livros dele, ele disseca a modernidade como um todo, sabe? É impossível não ter continental, filosofia continental, sendo que a realidade da filosofia e do pensamento humano na pós-modernidade é continental. Resumo da ópera, não tem como negar que ele, porra, cara, ele tá dissecando basicamente que é a modernidade. E aí, tirando alguns poucos casos, Byung-Chul Han, Hariri, mas assim, Hariri bem, sabe, há controvérsia, sabe? Alguns poucos casos, Zizek, talvez, se bem que eu assumo que eu nunca peguei nenhum livro do Zizek para ler. Mas enfim, tirando alguns poucos nomes, o fato é que simplesmente você ser pop não quer dizer porra nenhuma, sabe? E aí eu fico meio que e eu ainda não desenvolvi um sistema filosófico próprio, eu ainda não desenvolvi, sabe, uma epistemologia que explica as coisas de fato. E nem sei se vou conseguir, nem sei se. Não sei, cara. Eu tô numa fase, como eu já falei para vocês em podcasts anteriores, que eu tô mais preocupado com a minha vida prática, sabe, com ganhar dinheiro e ganhar a vida, e é isso. Mas eu também tenho uma série de preocupações filosóficas, e aí essas preocupações filosóficas estão me fazendo pensar que eu não tenho talento para absolutamente porra nenhuma. Porque o fato de eu ter começado a escrever, por exemplo, eu não comecei desde criança eu escrevia. Não, quando eu era criança, o que eu mais gostava de fazer era desenhar. Era uma coisa que eu até chamava atenção, porque eu desenhava muito bem quando criança. Aí, quando adolescente, eu parei de desenhar e, sabe, zero talentos, porque adolescente é tudo merda. E aí, de repente, na fase final da adolescência, lá para os meus 19, 20 anos, eu fui começando a escrever e, de repente, algumas pessoas começaram a falar que eu tinha algum talento para isso, que eu era bom nisso. Eu acreditei e aqui estou, sabe? Mas aí eu tô cada vez mais questionando, mas será que eu sou bom mesmo? Será que o que eu escrevo não é um monte de nada com nada? Tipo, sei lá, qualquer escritor aí pós-moderno, Deleuze, por exemplo, que escreve um monte de nada com nada, um monte de subjetividade pura, e aí, por não poder ser refutado, porque simplesmente é subjetivo, não tem como colocar à prova, pronto, é o pensador, o escritor, o filósofo. Não, é porra nenhuma, sabe? Eu ando me questionando, será que eu tenho talento mesmo ou simplesmente eu comecei a fazer algo, acreditei que esse algo era o objetivo da minha vida e de repente, por as outras pessoas também validarem isso, eu pronto, agora eu sou escritor. Pronto, agora eu sou o candidato a filósofo. Será que eu sou mesmo? Será que eu sou bom nisso mesmo? Eu não sei, cara, eu não sei. Como eu já disse, eu não tenho pensamento filosófico próprio, eu não tenho. Tudo que eu penso é influenciado por outros pensadores, né? E aí entra outra questão também, se é possível formular pensamentos próprios que sejam completamente não palpados no pensamento de outras pessoas, mas é outra questão mais aprofundada que eu não vou entrar aqui. Mas o fato é que eu ainda não tenho nada que seja meu, sabe? Talvez o escrito que eu vou começar, sabe-se lá quando, Do Amor, talvez seja a minha primeira tentativa de desenvolver um sistema filosófico próprio, uma primeira tentativa epistemológica de desenvolver a minha formulação sobre as coisas. Mas eu não sei se isso vai, se vai de fato dar certo. Eu ainda não comecei a formular, eu sei que a ideia é complexa pra caralho, então não sei nem se eu vou conseguir formular, eu não sei se, se de fato eu vou chegar a fatos objetivos, ou se eu vou permanecer no puro campo da subjetividade, que é uma preocupação minha, que eu tô cada vez mais querendo fugir da subjetividade e ir pra objetividade. Não que a subjetividade não tenha sua importância, mas enfim. Sabe, eu não sei, cara, eu não sei. E ler também, ler é algo que tudo bem, eu faço desde criança, é algo que eu faço por natureza. Mas será que realmente eu nasci para isso? Porque, sabe, todo mundo, não somente eu, universalmente nós temos uma série de predisposições, uma série de coisas que a gente gosta e não gosta. E a gente não explorou completamente, nenhum de nós explorou completamente o que é que a gente gosta e não gosta. Tem milhares de coisas que eu nunca fiz que de repente eu poderia descobrir um talento. Por exemplo, um exemplo simples, atirar com uma arma de fogo. Eu nunca atirei com uma arma de fogo. Pode ser que eu tenha talento para isso, pode ser que eu tenha uma mira fodida mira e poderia até participar de, sei lá, Jogos Olímpicos de mira, ou sei lá, campeonato para ver quem acerta mais a distância. É algo que eu nunca fiz, de repente eu tenho um talento para isso. E eu não sei. Sei lá, cozinheiro. Cozinhar, inclusive, é uma coisa que eu acho que eu tenho talento para isso. Eu já cozinhei já. Em uma certa época da minha vida eu fazia uma coisa que contribuiria para ser um bom cozinheiro, por exemplo, é que eu sou muito experimental, eu gosto de experimentar coisas e tentar fazer a mesma coisa só que com ingredientes diferentes. Isso já é por si só uma das características do bom cozinheiro. Só que eu não preciso cozinhar, ou seja, não é uma potencialidade que eu não sei se eu tenho, é uma vocação que eu não sei se eu tenho. Enfim, o que eu quero dizer é, eu só peguei duas potencialidades aparentes que simplesmente eu achei que eu tinha e estou desenvolvendo. Mas será que realmente isso daqui é a vocação da minha vida? Será que isso realmente sou eu? Será que eu realmente tenho vocação para isso? Será que realmente eu tenho talento para isso? Ou sei lá, eu sou só mais um metido a filósofo, um metido a qualquer, sabe, um metido a escrever textinho na internet. Será que eu sou só mais um otário de internet? É isso que eu sou? Será? Eu não sei, cara. Eu não sei mais se eu realmente sei escrever, se eu realmente sei ler, se eu realmente sei pensar. Será que eu sei? Eu nem sei se eu sei. Mais uma vez, vale a máxima socrática: só sei que nada sei. Basicamente, eu não sei se eu sou bom em escrever, eu não sei se eu sou bom em ler, eu não sei nem se eu consigo compreender um texto de fato, pelo menos do ponto de vista do autor que ele queria passar. Será que eu estou conseguindo apreender ou será que eu estou jogando tudo no campo da subjetividade e interpretando aquilo com os meus olhos e não com os olhos e ponto que o autor queria chegar? Sei lá, cara, não sei, eu não sei, eu não tenho nenhum talento prático, teórico, prático não, eu não tenho nenhum talento prático, técnico. A gente vive na idade aí a era tecnicista, em que basicamente a maioria das profissões que são valorizadas são profissões técnicas e máquinas e o caralho. E eu não tenho talento para isso, eu não gosto disso. E o que eu supostamente tenho talento, eu tô cada vez mais me questionando, eu tenho de fato talento para isso? Ou foi só algo que eu encontrei e as pessoas me deram suporte, eu falei, pronto, eu sou isso. Não sei, eu não sei, cara, eu simplesmente não sei, eu sinto que eu não tenho talento nenhum. Eu sinto que os talentos que eu supostamente tenho foi só algo que eu peguei para justificar minha própria existência, o que eu chamo de recurso do ego, que é quando você pega algo que é exterior a si para justificar o si. Você pega algo que é exterior a você para justificar você. Sendo que, no fim das contas, esse algo que é exterior a você não é você. Ou seja, não é algo que de fato está em consonância junto com algo em si, quanto você em si. É só algo que você usa para se auto-justificar, sabe? Para defender que a minha, eu tenho que continuar vivo porque X, porque eu tenho talento nisso. Ou eu tenho que continuar vivo porque, sei lá, porque eu tenho isso, e se eu não tiver isso, se eu não ajudar isso, isso daí vai morrer, ou vai deixar de existir, ou vai, não vai ser tão bom assim. Enfim, cara, enfim, é curso do ego que eu chamo. Enfim, eu não sei, eu simplesmente não sei, eu sou bom em falar, eu sou bom em filosofia, eu sou bom, eu não sei, cara, eu não sei mais de porra nenhuma, eu posso ser só mais um otário metido a filólogo, que fala um monte de merda com merda, um monte de nada com nada, uma filosofia à la deleuziana, que não chega a lugar nenhum, porque fica só no campo da subjetividade. Eu sou bom em pensar, eu sou bom em chegar a fatos objetivos inquestionáveis, porque são a verdade em si, eu não sei. Sinceramente, o que seria de a verdade em si, eu também não sei, mas... Enfim, cara, eu tô me sentindo agora, ainda mais por conta do poker. Uma coisa que o poker tem incentivado, assim, eu sei que a maioria de vocês que vão me ouvir agora, vocês não vão entender porque vocês não jogam poker. Mas assim, se você quiser ficar bom em poker e que você quiser avançar em poker, você tem que desenvolver uma humildade sobre-humana, sabe? Você tem que desenvolver uma humildade no sentido de quando você ganhar, você não se deixar levar por isso, não se deixar pensar que você é bom. Porque a partir do momento que você pensa que você é bom e você relaxa, pô, no jogo seguinte você toma. No jogo seguinte o jogo dá um tapa na tua cara e fala: você não é bom porra nenhuma. O poker parece um treinamento militar, sabe? O primeiro momento que você acha que você sabe de alguma coisa, que você acha que você é foda, que você é bom, que você pode ganhar qualquer merda, a partir da seguinte você já toma na cara e fala: volta pro teu lugar, você é um merda, você é um nada, você é um filho da puta, isso sim, cala a boca. Você merece, antes de tomar champanhe, você tem que comer muita merda ainda. Sabe? Eu tô tendo que desenvolver, por vários fatores, uma humildade, uma certa humildade, uma certa dúvida para comigo mesmo, uma certa, não é desesperança exatamente, mas é um certo ceticismo até para comigo mesmo. Será que eu sou bom? Será que realmente eu sei? Será que realmente, ou será que eu estou me deixando levar pela opinião das pessoas, pelo que as pessoas comentam, pelo que as pessoas vão comentar nesse podcast, por exemplo? Eu sei lá, eu não sei. Eu não sei, sinceramente, mas eu tô basicamente tentando desenvolver, em primeiro lugar, um sistema meu. Em primeiro lugar, não. Em segundo lugar, desenvolver um sistema meu. E, em primeiro lugar, tentar desenvolver uma certa humildade, sabe? Um certo ceticismo, até para comigo. Um ceticismo de pensar: cara, será que? Será que é tudo isso? Será que realmente? Não sei, no fim das contas, não sei. E não tenho respostas, eu só sei que eu me sinto, estou me sentindo de uns meses não, mas de umas semanas pra cá, sem talentos, sabe? Porque eu estou me questionando a validade desses talentos, se eles são de fato talentos. Eu não sou um Kant da vida, eu ainda não sou, ou será que algum dia eu vou ser um Kant da vida? Sei lá. Mas enfim, talvez alguns de vocês também sintam isso, de não ter talento pra nada, talvez numa via completamente diferente, numa via mais simplista, de tipo: ah, eu sou um merda, eu sou um adolescente, eu não sei o que fazer da minha vida, logo eu não tenho talento pra nada. Não, não. Eu tô mais na via de questionar os supostos talentos que eu tenho, não na via de não saber qual é o meu talento, ou de simplesmente não se desenvolver em nada, sabe? Enfim. É isso aí, é foda você lidar com as coisas, mas é bom, de certa forma, como eu disse, eu tenho que desenvolver uma certa humildade, humildade é bom, cara, humildade é bom porque, cara, eu acredito que, isso é inclusive um bom assunto para um podcast, humildade, porque eu acredito que o que as pessoas falam que é humildade não é humildade, eu acredito que existem pouquíssimas pessoas que são humildes, pouquíssimas mesmo, até as pessoas que acham que são humildes não são humildes, sabe, eu acho que a humildade é algo que envolve até um pouco de filosofia, não é algo puramente sei lá, que cai no subjetivo, que cai no bíblico, algo que eu acho até que envolve uma certa filosofia, porque eu acho que para você chegar na humildade absoluta, na humildade de fato, você tem que ter um sistema filosófico que simplesmente que cerque você para falar, não, calma, não, não é isso, você não é tudo isso, calma. Porque se você deixar um momentinho, você sair... Se você deixar uma brecha, o teu ego vai sair e vai falar, eu sou foda, e aí pronto, já foi por água abaixo toda a humildade. Então, acho que para você desenvolver uma humildade, você tem que ter até um sistema filosófico bem complexo, na real. E, como eu disse, é um assunto bom até para um podcast, porque, como eu disse, repetindo, eu adoro repetir informações, eu acredito que ninguém sabe realmente o que é filosofia, ninguém vive de fato, filosofia não, humildade, ninguém sabe de fato o que é humildade, quase ninguém de fato vive humildade, são pouquíssimas as pessoas humildes de fato. Daí faz sentido o porquê de ser uma das sete qualidades capitais da igreja. Mas enfim, tomar um gole d'água e acho que já deu desse assunto, agora eu vou para a leitura de e-mails e vamos lá. Muito bom beber água. Mas enfim, vamos lá. Acho que eu já falei demais sobre esse assunto. Tenho 5 e-mails para ler e já tá mais de meia hora no podcast. Então vamos começar essa merda de leitura de e-mails. Então, primeiro, solipsismo e outros. Opa, salve Thiago. O primeiro ponto deste e-mail é dar um feedback sobre a série do solipsismo. Não que você tenha pedido, mas acredito que é cabível. Acredito ter sido uma quantidade de vídeos boa para destrinchar o tema e também dar um redirecionamento totalmente diferente e bacana para o canal. Querendo ou não, seleciona mais o grupo de ouvintes, muita gente mais nova deixa de ouvir e vai viver a vida ao invés de buscar Red Pill. E também a conclusão da série, o vídeo sobre amor, é um baita soco no estômago dos nossos egos. Figurativamente, vejo como seu inimigo pessoal já faz tempo. Sim, sim. Inclusive, a doutrina do amor, entre aspas, que é algo que eu vou desenvolver na minha ideia do amor, é algo que... é um soco na cara pra mim mesmo, sabe? É algo que não somente... ao contrário das pessoas possam achar que eu tô querendo ser arrogante, que eu tô querendo praticar algo, sabe? Querendo cagar a regra. Pelo contrário, eu quero colocar algo que seja um soco na cara, não somente de todo mundo, mas de mim mesmo, sabe? Eu acho que viver a doutrina do amor é um soco na cara de basicamente todo mundo, e aquilo tem até relação com o que eu tava falando do lance de humildade. É algo que simplesmente ninguém tem, ninguém é. E aí quando você se depara com algo que é em si mesmo e que é verdadeiro e não falso, que é o que a gente julga ser, mas na verdade a gente é falso, a gente é falsamente humilde, a gente falsamente ama, a gente leva um tapa na cara, um soco, uma bicuda no estômago, sabe? Enfim, de qualquer forma, sim, é um tapa na cara de mim mesmo, na real. Então não tem como as pessoas me chamarem de arrogante ou querendo estar falando que eu tô querendo cagar regras sobre a vida delas, porque é algo que é mais pra mim, serve mais pra mim, é mais uma crítica a mim mesmo do que aos outros. É uma crítica a todos, mas assim, acima de tudo, uma crítica até a mim mesmo. Mas enfim, então fico feliz e agradeço pelo feedback. Também esse lance de redirecionar o público e também dar um direcionamento totalmente diferente e bacana para o canal. Isso também é algo que eu estava intencionando com a série do solipsismo e também com os próximos podcasts que eu vou fazer depois da pausa. Eu pretendo falar mais, como eu já estou falando, sobre filosofia. E aí, quem tiver interesse em, sei lá, em eu falando qualquer merda, eu falando da minha vida e tal, vai naturalmente se afastar e por mim tudo bem. Sabe, o fato é, eu não tô mais afim de falar de assunto de macaco. Não, nada contra você querer falar da tua vida pessoal, querer falar dos teus problemas pessoais. Mas o fato é que simplesmente, sabe, não tem um ponto nisso. É aquilo que eu tava falando, isso cai no campo da subjetividade, tá? Os seus problemas, beleza. Mas eu também tenho os meus problemas. O Joãozinho também tem os problemas dele, o meu vizinho tem os problemas, minha mãe tem os problemas dela, todo mundo tem problemas, sabe? Aí você vai ficar na internet chorando sobre os seus problemas. Todo mundo tem problemas, sabe? Foda-se. No fim das contas, foda-se. É isso, sabe? Enfim. Mas continuando aqui o e-mail. O outro ponto é pedir recomendação de livro do Carl Jung, o qual já citou no podcast algumas vezes. Além disso, fico feliz de acompanhar sua evolução na busca pelo conhecimento. Te vejo bem diferente de quem eras no começo da postagem de conteúdo. Abraço e felicidade. Obrigado. É assim, eu acho que eu estou buscando mudar. Isso está desagradando já algumas pessoas e, sei lá, então me chama, já tem pessoas que estão me chamando de norme. É outra coisa também que eu daria para eu fazer um podcast sobre jovens ou pseudo qualquer merda de internet que quer ser edgy a qualquer custo, ou não quer ser enquadrado no rótulo norme a qualquer custo. Cara, pergunta simples para os ouvintes. Vocês enfiam um pau de madeira cheio de verme e cheio de prego no cu e gostam disso? A resposta para 99,99999 dos meus ouvintes e de todas as pessoas existentes é não. Logo, todo mundo é norme. O que eu quero dizer é que, cara, ser diferente é o novo normal. Eu quero ser diferente, eu quero ser único, eu quero ser, sabe... Não tem sentido isso, até porque isso aí mostra, sabe, uma busca extremamente mesquinha e infantil de ai, eu não posso ser igual aos outros, eu tenho que ser único, eu não posso, sabe, ser parecido com ninguém, eu tenho que ser único, eu tenho que ser edgy, eu tenho que chocar as pessoas. Cara, se você vivesse o mundo real, se você vivesse o mundo prático de adulto, cuja principal preocupação é conta a pagar, se vai ter comida suficiente, você vai conseguir pagar conta, você vai conseguir dormir o suficiente porque no dia seguinte você tem que trabalhar de novo e o fluxo de novo, sabe? Se você tivesse problemas reais, tu não tava se preocupado com sei lá, com ser diferente, com ser edgy. Cara, isso é preocupação de adolescente, vai pra puta que pariu. É uma coisa que eu também tô cada vez tendo mais raiva de adolescente, de pseudo qualquer merda que vem falar que eu tô, ai, você é enorme, ai, você virou um arrogante, ai, você virou um sei lá o quê. Cara, você não... Quantos anos você tem? Eu queria olhar na cara pessoalmente de cada uma dessas pessoas que fala qualquer merda do tipo, ai, você tá indo pro campo enorme, você tá indo pro campo, tipo, sei lá, de qualquer merda. Quantos anos você tem, cara? Quantos... Enfim... Eu já tô começando aqui a falar coisa que não tem nada a ver com o e-mail do cara, mas enfim, só um pequeno e breve vai tomar no cu pra todo mundo aí que fica enchendo o saco de... Ai, sabe, de não... é o que eu falei, de não querer ser norme, de fugir do norme a qualquer custo. Caras, vão viver a vida real, vão, sabe, ter que pagar as próprias contas. Quando você tem que pagar as próprias contas e viver o capitalismo e viver esse mundo de merda, cara, você não se preocupa mais com querer ser diferente, com querer ser único, com querer se autoafirmar em qualquer campo. Isso é preocupação de adolescente, preocupação de quem não tem que viver a vida real, a vida que a maioria das pessoas vivem de fato. Eu entendo hoje em dia os tiozão, os boomer, enfim, foda-se. E sobre o lance do... Mas respondendo agora, voltando pro e-mail do cara, como eu já disse, obrigado. E respondendo objetivamente a sua pergunta sobre o livro do Jung, recomendação de livros do Jung, cara, eu já li, uns 4 ou 5 livros do Jung. Eu tô até aqui abrindo o meu Scobe para ver, tipo, os livros que eu já li do Jung para me lembrar, porque tem alguns livros que eu não lembro. Mas enfim, falando de cabeça, os livros que eu lembro do Jung, que eu já li, que eu recomendo, tem um da Sombra, não sei o que da Sombra, deixa eu ver se eu acho aqui no Scobe, não sei o que é a Sombra, que inclusive eu já fiz um podcast de leitura de um trecho desse livro, porque é um trecho muito bom. Acho que é sobre sentimentos e sombra. Aqui, é isso, sobre sentimentos e a sombra, que não, na verdade não era para ser um livro do Jung, Mas acabar é basicamente pelo que eu me lembro, pelo que eu entendi do livro, o Jung deu uma série de entrevistas e sei lá quando para um grupo pequeno de pessoas, e aí alguém nesse grupo pequeno de pessoas escreveu o que ele falou, escreveu boa parte do que ele falou, e aí acabou dando origem a esse livro sobre sentimentos e a sombra, que não era para ser um livro, mas acabou virando porque o discurso do Jung meio que mexeu com alguém e acharam útil. Não é um livro grande, é um livro de, sei lá, 90 páginas, é bem curtinho. Mas assim, é um livro muito bom em que ele fala sobre a questão do inconsciente e das coisas que nós não sobre das coisas sobre nós mesmos que nós não assumimos para nós mesmos. Até o nome já meio que deixa entender isso, sobre sentimentos e a sombra. Então é um livro muito bom. É um livro talvez até introdutório que sirva para quem nunca leu Jung. Eu acho que é bem interessante se você de repente ler esse livro e achar muito bom. Então procure mais coisas do Jung sobre sentimentos e a sombra. Qual mais que eu recomendo? Espiritualidade e Transcendência, que é um livro que eu acho que interessa mais ao pessoal tanto do esoterismo quanto o pessoal da metafísica. Espiritualidade e Transcendência é basicamente um compilado de outros livros do Jung, em que ele fala basicamente sobre aspectos metafísicos não do inconsciente, mas ele fala sobre metafísica aliada à psicologia. Obviamente, para quem está ouvindo e para quem não sabe, Jung foi um psicanalista, foi um psicólogo. Ele atuou principalmente nessas áreas, na psicanálise e psicologia. Então, os livros do Jung, eles são focados em psicologia. Porém, eles não tratam somente de psicologia, eles tratam de psicologia, de esoterismo, metafísica, até sociologia, um pouco filosofia, enfim. E esse espiritualidade e transcendência é um ótimo mix, uma ótima mistura de psicologia com metafísica. É óbvio que ele não é filosofia isso, então ele cai muito no campo da subjetividade, muito no campo da crença. Então você pode ler esse livro totalmente assim cético e falar: ah, ele falou um monte de merda, ele falou um monte de coisa que simplesmente não é comprovável no mundo objetivo. Mas aí é que tá, cara, é uma questão de crença e Deus, por assim dizer, metafísica, não é algo do campo empírico, sabe? Mas enfim, para quem tem mente aberta para isso, ou pelo menos gosta do tema, ou pelo menos tem interesse em metafísica, eu também recomendo Espiritualidade e Transcendência, do Jung. Outro livro muito bom do Jung é o Man and His Symbols, O Homem e Seus Símbolos, que eu li na versão em inglês. Comprei por, sei lá, 5 dólares ou alguma coisa assim. É um livro também muito bom, que nesse caso é um livro mais sobre psicologia do que metafísica. Mas também ele trata sobre algumas questões metafísicas. Enfim, também recomendo O Homem e Seus Símbolos. Deixa eu ver o que mais. Mestre Eckhart, Freud, Resposta Jó. Não sei. Resposta Jó é um bom livro, mas eu acho que é mais específico se você tiver interesse sobre a Bíblia, tiver interesse sobre teologia cristã, aí Resposta Jó é interessante. Mas caso você não tenha interesse, não acho que seria tão interessante. Então, tem também um livro que eu já li, o Livro Tibetano dos Mortos, em que não é um livro do Jung, mas a introdução que consta nesse livro é do Jung. Porque, se não me engano, ele que fez a tradução, ele que esteve envolvido em trazer esse livro para o Ocidente, se não me engano. Então, o livro Tibetano dos Mortos não é um livro do Jung, mas é um livro que tem a introdução do Jung. A introdução e talvez até a tradução do Jung. E é um livro muito bom também, porém, caso você tenha interesse no campo da metafísica, caso você tenha interesse no campo da teologia também, no campo de entender as religiões e entender o funcionamento das religiões, e até caso você tenha interesse no pós-vida, no, no, na possível vida após a morte, também é um livro interessante, não do Jung, mas relativo ao Jung. Enfim, eu acho que esses três livros, sobre sentimentos e a sombra, Man and His Symbols, e qual foi o outro que eu falei? Deixa eu voltar aqui. E Espiritualidade e Transcendência são três livros que, assim, independente se você tem interesse em metafísica ou não, esses três livros são mais psicologia, quer dizer, são psicologia e metafísica. E se você tem interesse só em psicologia, por exemplo, eu acho que são livros assim que já dá uma para dar uma boa introdução e uma boa noção do Jung. Então, recomendo esses três livros. E caso você tenha mais interesse em metafísica, mais interesse em teologia, mais interesse em vida após a morte, também recomendo o Resposta a Jó e o livro Tibetano dos Mortos, o Tibetan Book of the Dead, que é um livro muito bom, inclusive. E é um livro, basicamente, também se você tiver interesse sobre o budismo, também é um livro fortemente de caráter budista, por assim dizer. Enfim, é isso aí. Espero que tenha respondido o seu e-mail de forma correta, correta, e sei lá, que os livros te sejam de bom uso. E, enfim, é isso aí. Bora pro próximo e-mail. E obrigado pelos comentários. Lascado e sem esperança é o título. E aí, bicho, beleza? Tô com 27 anos e fudido sem trampo. Eu aí. Entrei nessa vida de poker e apostas esportivas e só me dei mal. Não se iluda não, Thiago. Tenho que encontrar rumo para ganhar dinheiro logo. Tô pensando só em quitar. Eu sou o ouvinte que pegou a trap lá. Ah, caralho. É, esse cara provavelmente é o cara que postou. Ah, não. Ah, não, é o cara lá do mijo que pediu pra Trap mijar nele. Ai, meu Deus do céu, eu acho. Enfim, pra piorar, essa semana tava andando no centro, peguei uma GP de rua por 40 conto. Puta que pariu, essas minas. Nossa, se tem uma coisa que eu não confio nessas putas de, sei lá, 40, 30 conto. Cara, é meio que brincar com doença, mas enfim. A mina mora em uma graça, bicho. Em uma graça? Que porra é essa? Tô só fazendo merda. Vou voltar pro modo Rica Games mesmo. Esse mundo não é pra mim, não. Abraço, Thiago, e vamos questionar tudo. Cara, se você voltar pro modo Rica Games, você vai voltar a fazer merda. Você próprio tá falando que pegou uma trap. Rica Games trap. Você acha que não tem nenhuma relação? Que você é um cara que louva Rica Games e isso não tem nenhuma relação com você mamar trap? Você pedir pra trap mijar em você. Você acha que não tem nenhuma ligação Rica Games com esse tanto de merda que você tá fazendo? Cara, é outra coisa também. Eu poderia fazer um podcast inteiro criticando a Rica Games e criticando o legado Rica Games. É outra coisa também que eu acho que queriam me criticar, iriam falar que eu sou um merda, que eu sou um norme, que eu sou, sei lá, que o Blue Pill que me vendi pra minha namorada, que sou agora um beta manjina. Mas é outra cara que também fica enxergando os fãs que tem por aí de Rica Games. E, cara, 90% dos fãs de Rica Games são um bando de macacos, sabe? São um bando de cara que é o típico cara que se relaciona com mulher pela bunda. E depois vem reclamar, sabe? E depois vem falar que mulher é merda, que mulher é lixo, não sei o quê. Ah, tu escolhe mulher pela bunda? Tu quer o quê, cara? Tu quer o quê? Tu escolhe mulher. Cara, sabe? Estamos em 2020. O cara que escolhe mulher pela aparência, pela gostosura, entre aspas, da mulher, e não pelo caráter da mulher, e não pelo, sabe, pela personalidade, pelos interesses da mulher, e não pelo pacote completo da mulher que não inclua só o corpo. Tem mais é que se fuder mesmo, tem mais é que tomar no cu, tem mais é que pegar uma mina mesmo que enfie 50 mil chifres nele. Tem mais é que engravidar mesmo e pagar pensão o resto da vida, tem mais é que se fuder mesmo. Porque, cara, tu. Ai, enfim. Cara, só pra assim, fomentar o teu e-mail. Cara, eu tenho jogado poker. E assim, é algo a longo prazo, cara. É outra coisa que eu aprendi sobre o poker, aprendi com caras aí que estão há muito mais tempo nisso do que eu, e aprendi com o cara que tá me ajudando no poker e tal. Poker é um bagulho a longo prazo, é um investimento a longo prazo. Então, sei lá, se você começa a jogar poker agora e já quer retorno agora, você tá fudido, cara. Você vai muito mais perder do que ganhar. Por quê? Porque poker. Como que funciona a lógica do poker? A lógica do poker é a seguinte: você vai perder 100 partidas, você vai literalmente perder 100 partidas para uma partida você ganhar e compensar 100 que você perdeu. É assim que funciona o poker. É assim que funciona quem vive a vida de jogar torneio de poker. Ele perde umas 100 partidas, em uma partida ele ganha, e essa uma partida compensou todos os gastos que ele teve nessa 100 e ainda deu mais dinheiro para ele continuar jogando. É assim que funciona o poker. Poker é algo a longo prazo, é algo que, tipo, que você só vai ver se o seu resultado está sendo positivo ou negativo depois de, sei lá, um ano jogando, depois de, sabe, meses jogando. Não é algo que, tipo, ah, comecei a jogar ontem e perdi uma caralhada ontem, pronto. Não acho que isso funciona. Não sei, não sei, cara. Tem muita gente que dá errado no poker, mas eu percebo que as pessoas que dão errado no poker são as pessoas que buscam um retorno imediato e as pessoas que simplesmente não estudam isso. Poker é um jogo, tudo bem, é um jogo que envolve sorte, é, mas não é um jogo de sorte, de puramente de sorte. Se fosse um jogo só de sorte, não tinha gente vivendo disso. Basicamente, inclusive eu tava conversando com a minha namorada sobre isso e ela própria disse essa frase. Se poker fosse um jogo somente de sorte, não tinha gente que viveria somente disso. É totalmente diferente você jogar numa Mega Sena, por exemplo. É lógico que vai ter ocasiões que por pura sorte você perdeu. Você deu uma sorte e perdeu, sabe? Mas também vai ter ocasiões que por pura sorte você ganhou. O fato é. Caralho, eu até me lembrei de uma mão que eu joguei ontem, que por pura sorte eu ganhei. Mas, enfim, é um jogo que envolve sorte? Sim, é um jogo que envolve sorte, mas não é só isso. Você falar que poker é sorte, cara, tá muito errado. Poker é tipo 20% sorte. 20% para você ganhar poker é sorte. Os outros 80% são outros fatores. 80% é tipo a tua posição na mesa, o teu estilo de jogo. Qual é tipo de jogo que você joga, qual que é a tua parcela de equidade com a mão, qual que é a força da tua mão, como que você joga as tuas mãos, a tua estratégia de jogo, enfim, estou repetindo aqui um monte de coisa, porque eu mesmo não tenho muito conhecimento sobre isso. Mas enfim, 20% é sorte, os outros 80% é outros fatores que não tem nada a ver com sorte. Até o fator habilidade entra nos outros 80%. A habilidade que eu digo é de, tipo, de você distinguir quando e não, quando entrar numa mão e quando entrar numa mão, quando agressivar e quando se defender, quando você ser ativo e passivo, quando você fazer X ou você fazer Y, enfim, sabe? Então não, cara, sei lá, é que assim, é o que eu tô falando, cara. Se você quiser se dar bem nesse tipo de coisa, poker, pelo menos, duas coisas. Primeiro, longo prazo, ou seja, não espere algo para aqui e agora. Segundo, estudo. Não tem como você se dar bem nisso não estudando, não lendo, não até aprendendo até matemática. Inclusive, foi só ontem, eu tô jogando poker faz o quê? Uns 2 meses, e só ontem que eu finalmente peguei algumas mãos e fiz cálculos matemáticos, cálculos de probabilidade, cálculos de tipo, valeu a pena eu pagar essa mão ou não valeu? Eu fiz a coisa certa, matematicamente falando, ou não fiz? Cara, envolve muita matemática poker. Então, assim, se você quiser dar certo nisso, tu tens que ir pro campo da matemática, tens que aprender matemática. Ah, eu não gosto de matemática, eu acho insuportável. Então esquece, poker não é para você, esquece, sabe? Enfim, tudo na vida tu tens que ter um estudo. E tem certas coisas que são mais a longo prazo do que outras. Poker é uma delas. Então, assim, sei lá. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu perca todo o dinheiro que eu investi nisso, pode ser, mas assim, até o momento não estou achando que está sendo um mau investimento e estou investindo tempo e dinheiro e paciência e outras coisas nisso. E sei lá, a minha esperança. E também tem outra coisa que eu iria comentar que eu lembrei agora. Cara, a gente está no coronavírus aí, ninguém tá saindo, ninguém tem emprego, tá tudo uma merda. Ou seja, não tem muita opção, basicamente, de emprego. Eu acho que nem tá tendo entrevista atualmente de emprego do jeito que as coisas estão. Porque nada tá aberto, nada tá funcionando, a economia tá parada, e não somente do Brasil, do mundo inteiro, tá parado, tudo parado. Então, assim, emprego normal não tá tendo. E poker é uma ótima alternativa para esse momento em especial. Porque poker não para, basicamente. No meio dessa pandemia, o poker está funcionando. Quando acabar, o poker vai continuar funcionando. Depois de acabar, o poker vai continuar funcionando. Antes disso, também estava funcionando, está funcionando, sabe? Enfim, é isso aí. E sobre o lance de você trap, fazer merda, cara, sai de grupo, sai de. Cara, outra. Cara, para de endeusar Rika Games, cara, para com essas merdas. Tudo bem, não tô falando porque você deve amar mulheres, mas, cara, por que você ainda se importa com mulheres? Estamos em 2020, por que ainda se importa com mulheres em pleno 2020? Vai fazer outra coisa da tua vida. Ah, eu não gosto de fazer nada, eu não gosto de ler, eu não gosto de tirar fotos, eu não gosto de desenhar, eu não gosto de fazer nada, eu só gosto de pegar mulher, eu só gosto de dopamina no meu cérebro. Então, cara, eu vou falar o quê pra você? Não tem nada. Não tem nada. Eu posso falar qualquer merda. Eu posso falar, cara, vai fazer um exercício, vai ler, vai estudar qualquer merda. Se você é do tipo que, ah, eu só quero coisa que me dê dopamina, ah, eu só quero coisa que me dê prazer, ah, eu só quero coisa que sabe que tem um retorno aqui com agora e foda-se, só quero coisa que seja que me dê prazer e tudo aquilo que não me dá prazer eu não quero. Tu tá fudido, cara. Tu não vai fazer porra nenhuma da tua vida. Simples assim. Tu só vai pegar mulher, comer travesti, e beber igual um condenado, se drogar e tua vida vai ser essa. Tu não vai fazer mais nunca nada além da tua vida além disso. Nada além disso da tua vida, sabe? Não tem jeito, cara. Se você quer fazer alguma coisa da tua vida, tu vai ter que passar por período merda. Tu vai ter que passar por coisas que não te dão prazer. Tu vai ter que fazer coisas que sabe, que você vai parar durante um momento, vai estar cansado, vai pensar, puta que pariu, eu não queria fazer isso. Meu Deus do céu, eu queria tanto estar jogando meu jogo, queria tanto, sabe, estar trepando e não, tô aqui estudando, tô aqui, ai, que bosta. Mas é isso, cara, não tem fórmula mágica para dar certo, senão se forçando a fazer coisas que você não quer fazer. Momento autoajuda aqui. Simples, cara. Ou você faz as coisas que não te dão prazer, ou você vai ficar preso na rotina do prazer e na rotina da mediocridade para sempre, nessa rotina de ficar reclamando de tudo, ter uma vida medíocre e simplesmente nunca conquistar nada para você, nunca ser algo mais do que a tua biologia impera. Sabe? Espero ter sido claro no que eu tô falando, porque, sei lá, vai, não sei se você entendeu. Espero que tenha entendido. Enfim, vamos pro próximo e-mail. Acho que já comentei bastante esse, mas de qualquer forma, obrigado pelo e-mail. Mas, cara, para de endeusar Rika Games, cara. Você gostar de trap e gostar de Rika Games é óbvio que tem uma relação. Ai, enfim, bora pro próximo. Um conselho. Meu nome é Misael, mas pode me chamar de Piroca. Meu nome tem Pinto e para ler no podcast. Ok, Piroca. Fala, Thiago, tudo de boas? Mano, preciso de um conselho. Recentemente estou estudando para o Enem e PAES, PAES. Mas eu tenho um colega engajado no exército e um conhecido na aeronáutica. Nesse caso, vale a pena tentar seguir carreira militar por indicação ou continuar estudando para tentar passar em medicina? Cara, como que eu vou. Cara, eu não sou você, eu não sei o que você gosta. Tipo, se você tivesse falar para mim, ah, eu gosto de exército, ah, eu gosto de coisa militar, eu tenho interesse, sei lá, em armas, eu tenho interesse em capinar lote, porque no começo da tua rotina militar, isso que você vai fazer, capinar lote, não entra lá achando que você vai, pronto, entrei lá, já começo com um fuzil aqui, atirando pro alto e pegando as vadias tudo. Não, não. No começo da rotina militar é isso, é capinar lote. Quem é chamado para o exército vai fazer isso, capinar lote, acordar às 5 da manhã e fazer exercício físico. Mas é isso. Se você gosta disso, vai para o bagulho militar, senão medicina. Quase certeza que foram teus pais que estão falando, sei lá, posso estar errado, mas quase certeza que é teus pais. É o que eu falei no começo do podcast. Quase certeza que, sabe, pessoas querendo te encaminhar para algo que dá dinheiro. Eu sinceramente eu digo o seguinte, cara, não sei. Que eu não te conheço, o que eu diria para ti é ver o que tu gostas, descobrir o que tu gostas e investir nisso, cara. Agora, tu passar, sei lá, quanto tempo estudando pro Enem, ou sei lá, quanto tempo no exército, só porque alguém falou que era bom, cara, complicado. Então, sei lá, cara, não sei, não sei. Se você estava esperando um conselho, uma resposta objetiva pro teu problema, sinto muito pela decepção, mas eu não tenho uma resposta objetiva. O que eu tenho para te falar é: tenta ver o que é que tu gostas, se você tem mais afinidade com exercício físico, por exemplo, do que com estudar o corpo humano. Se você tem mais afinidade com exercício físico, e arma e o caralho, vai pro exército. Se você tem mais afinidade com o corpo humano, se você acha o corpo humano algo interessante, você abrir pessoa e dissecar, porque isso tem isso também. Se você for fazer medicina, você vai ter que abrir um corpo, você vai ter que ver os órgãos, você vai ter que pegar sangue. Será que você tem estômago para isso? Enfim, pensa nas variáveis. E aí vê o que você tá mais tendente. Se você gostar de outras coisas, tenta outras coisas, velho. Sei lá, se você gostar de, não sei, de matemática, tenta, quem sabe, engenharia. Tenta matemática por si próprio. Tenta física. Sei lá, vê o que tu gostas. E aí segue isso. Mas assim, não, se possível, não siga o que teus pais aí tão falando. Ou no máximo, sei lá. Siga, comece e no primeiro semestre já tranque, cancela e foda-se, sabe? E faça outra coisa. É óbvio que também vai ter pressão dos pais, é uma merda. Pais é um lixo, boomer é um lixo. Mas enfim, cara, enfim, tudo é uma merda. Só vê aí o que tu gostas e segue aí, me foda-se. Mudando de assunto, cara, eu fiz um desenho teu no Paint, do trabalho, cara, pois é uma homenagem. Se você quiser colocar no vídeo dos e-mails. Fica à vontade, mas seria legal mostrar no podcast. Deus abençoe, Totosa. Amo teu podcast, acompanho faz anos, mas me manifestei agora, pois você irá se afastar um pouco do YouTube. Ele me mandou literalmente The Philosophy Culture, Gostosura, Iger é merda. São Tomás de Aquino, Bible, Morro Humanos. Cara, eu vou até colocar como capa desse vídeo. Sério mesmo, vou até baixar aqui, salvar. Estou fazendo isso nesse exato momento. Salvei aqui e vou deixar como capa desse podcast. Tanto em consideração a você, quanto também em, sei lá, como uma forma de demonstrar que eu gostei do desenho. Em consideração a um ouvinte meu que, segundo ele, me escuta há anos. Então, obrigado pelo desenho. Vou deixar como capa do podcast. E acho que não tenho mais nada a comentar. É isso, cara. Descobre aí o que tu gostas e segue aí. E se tiver que fazer alguma coisa por influência dos teus pais, faça o mínimo possível por influência dos teus pais. Porque se você for agir completamente pelos teus pais. Só vai perder tempo, cara. Tu vai jogar anos da tua vida no lixo. Vai jogar anos em algo que, tipo, que no fim das contas você vai olhar depois e vai falar, cara, fiz isso pra nada. Igual eu na faculdade que eu fiz, que hoje em dia eu não uso pra nada e que no final da faculdade eu já sabia que eu não ia usar pra absolutamente nada. Eu fiz o curso errado, por basicamente pressão dos pais. Enfim, cara, descobre o que tu gostas e investe no que tu gostas, o que não tem, o que tu tens minimamente afinidade. Enfim, bora pro próximo e-mail. E no próximo e-mail o cara me mandou uma cacetada de pergunta. Meu Deus do céu. O cara me mandou no total 10 perguntas. Ai, caralho, e todas elas e algumas dessas perguntas têm mini textos nela. É uma puta de uma mensagem. Meu Deus do céu. Ah, eu tava querendo encerrar essa porra hoje, mas sei lá. Vamos ver se eu consigo, se eu tenho energia suficiente para ir até o final. Espero que sim. Vou até tomar água. Tomei água. Bora lá. Para energia. Perguntas aleatórias. Olá, caríssimo pensador Thiago. Primeiramente, gostaria de saudar a todos os inscritos do seu canal que postam sempre comentários maravilhosos. São todos muito inteligentes. Mas continuando. Pessoas notáveis das interwebs. Em segundo lugar, quero agradecer a ti a indicação do pianista e compositor Leben Sessens. Para o meu gosto, ele é um músico admirável. Gosto muito desse tipo de música. De nada. E como eu disse, aprecio o Newton. Ele merecia mais reconhecimento. Bem, chega destes introitos formais e vamos para o que realmente interessa aqui. A seguir, eu lançarei algumas perguntas pessoais, que, penso eu, nos atualizará acerca das suas atuais posições político-filosóficas. Ai, cara, política. Ah, não, velho. Mas vamos lá. Vamos a elas. Qual ou quais livros você está lendo atualmente? Atualmente eu estou só lendo um livro chamado Napoleão, Uma Vida, que é uma biografia do Napoleão. É bem boa, inclusive, eu estou gostando bastante. E de uns tempos para cá eu comecei a ter interesse, bastante interesse pela figura do Napoleão, pelo Napoleão em si. Me parece uma figura bem interessante. E aí, já faz um tempo que eu falei para mim mesmo que eu iria comprar um livro do Napoleão. E aí, na minha última leva de livros comprados, eu acabei comprando uma biografia do Napoleão, uma que me pareceu mais completa, que o preço também estava acessível, por assim dizer, e que tinha bastante comentário positivo quando eu comprei na Amazon. Então, eu comprei esse Napoleão, Uma Vida, e estou lendo ele. Eu tava também lendo a Bíblia, só que eu dei uma pausa na Bíblia porque eu tô basicamente passando muito tempo estudando poker e também lendo esse livro do Napoleão. Se eu fosse também continuar lendo a Bíblia, eu não ia conseguir prestar atenção direito na Bíblia. Então eu também tava lendo a Bíblia, eu tava no livro de Números, ou seja, eu ainda tava no começo da Bíblia. Mas assim que eu terminar o livro do Napoleão, eu não sei, é que assim, eu tô com o livro do Napoleão para ler. E tô também com a Divina Comédia, que eu comprei já faz um ano e até agora eu não comecei a ler. E o Fenomenologia do Espírito, do Hegel, que minha namorada me deu de presente de aniversário. E aí eu não sei, eu acho que eu vou terminar o do Napoleão, ler o do Hegel, o Fenomenologia do Espírito, e depois vou para a Bíblia. E aí a Divina Comédia eu deixo para mais para frente. Enfim, então é isso. Segundo, você pensa em gravar uma parte 3 de indicações de leituras? Sim. Admiro muito seu gosto por certos livros e fiquei muito surpreso à época ao saber que você lera muita coisa que eu também li. E também me instiguei a me arvorar em autores novos por indicação sua, como Schopenhauer, que aliás está aqui em minha mesa e leio e logo concluirei a leitura do tomo 1. Aliás, o conceito de mundo como vontade que este filósofo trata resgata em mim algo de metafísico que eu há muito tinha perdido. Vemos a vontade em todos os lugares. Como explicar? Uma pequena semente que se torna uma poderosa árvore, senão como sendo uma vontade inexplicável e misteriosa de algo que está para além das nossas compreensões. Cara, um pequeno comentário assim. De uns tempos pra cá eu comecei a ser muito crítico com Schopenhauer. O Schopenhauer, de quando eu descobri ele, isso na minha adolescência, eu considerava ele como um gênio, como um, ah, caralho, filósofo e tal. O Schopenhauer caiu de gênio, despencou, na verdade, de gênio para filósofo médio, para filósofo mediano, sabe? Não que Schopenhauer seja ruim, não que não tenha nada de útil, tem muitas coisas de útil em Schopenhauer, mas duas coisas. Primeiro, é bem óbvio que Schopenhauer roubou, entre aspas, muitos dos conceitos budistas e se apropriou do budismo para desenvolver a própria filosofia. Ou seja, boa parte da filosofia de Schopenhauer não é dele, mas sim algo que ele pegou, e colocou sabe, que ele adaptou para ele e começou a chamar de filosofia própria, mas na verdade não é bem própria. Porque o conceito de vontade de Schopenhauer, o mundo como vontade de representação, 50% disso é budismo, sabe? Então a obra magna de Schopenhauer não é um livro em que é dele, é 50% dele e 50% disso, do budismo. Então, assim, primeiro ponto. E segundo ponto é que, cara, sinceramente, Schopenhauer não explica porra nenhuma. O Schopenhauer tem um sistema em que a vontade é o centro de tudo e a vontade é o que propicia tudo, mas assim, não é um sistema epistemológico consistente, sabe? Esses dias eu li, por recomendação da faculdade, eu li um livro dele chamado Metafísica do Amor. Que é um livro que eu até me interessei pelo título do livro. Mas, ao contrário do que pode parecer pelo título do livro, Metafísica do Amor, é um livro que basicamente é materialista, sabe? Ele basicamente afirma que o fim do amor não é aquele negócio romantizado, de transcendência, de algo palpado no Eros platônico, mas sim algo que, quando a gente ama alguém, a gente só está servindo aos fins da espécie, que são os fins da reprodução, que são os fins da própria manutenção. Ou seja, fica tudo no campo do materialismo, tudo no campo do freudianismo. O próprio Freud faz menção Aí Schopenhauer está inclusive no, na introdução a esse livro, uma menção, várias menções que Freud faz a Schopenhauer, ou seja, materialismo. E assim, só que assim, mesmo sendo um sistema, é um sistema com vários buracos. Esse metafísica do amor, por exemplo, não que não possa estar certo, mas assim, é um sistema que mesmo eu, que não me considero porra nenhuma, eu considerei assim uma série de buracos que eu vi nesse sistema, uma série de questões que podem surgir que, sabe? Que simplesmente ele não aborda ou simplesmente ele não viu. Por exemplo, a questão da vontade, que ele fala que existe algo transcendental, que independe de nós, que explica tudo, que é a vontade. A vontade rege tanto o eu, o subjetivo, quanto também o objetivo, a vontade da espécie de continuar existindo. Tá, ok, existe essa vontade. Mas essa vontade, ela é algo que. Não é um tanto quanto absurdo defender que a vontade é algo que existe metafisicamente falando, sendo que a vontade é algo que se exerce, que aparece, que é fenômeno no mundo objetivo? Como que é algo que é transcendente vai existir, vai se autojustificar? Como que é algo que é transcendente, que é algo que possui uma justificação transcendental, é algo cuja principal fenômeno seja no real, por assim dizer. O que eu quero falar é, a maioria dos nossos dos princípios e tudo, basicamente, eles existem porque existiu algo antes deles que fez assim. Eu existo porque minha mãe existiu. A minha mãe existe porque a avó dela, a minha avó existiu. E assim vai, até chegar a Adão, por exemplo, até chegar o primeiro homem. Sabe? As coisas existem porque existe algo que deu origem a elas. Mas o que deu origem à vontade? O que fez com que a vontade simplesmente existisse? A vontade é o quê? O que seria a vontade? O próprio Schopenhauer, no Metafísica do Amor, ele fala que a vontade é algo que simplesmente não possui, que a gente, algo semelhante ao taoísmo, que não dá para saber o que é, que quando a gente fala sobre isso já não. Não, ele não fala algo semelhante ao taoísmo, mas ele fala que simplesmente não dá para saber o que é a vontade. Mas o que deu origem a essa vontade? A vontade é simplesmente algo abstrato que do nada fez surgir tudo, porque e como se deu a sabe, o que eu quero dizer é, a vontade, algo deu origem à vontade ou a vontade sempre existiu? Se a vontade sempre existiu, então como que o nada existiu? Porque se algo existe porque antes não existia nada. Pelo menos segundo a teoria do Big Bang, segundo a teoria até evolucionista, a teoria até materialista que o próprio Schopenhauer defende. O Big Bang defende que antes existia nada, ou simplesmente o universo inteiro estava condensado em um único ponto. E aí a vontade entrou e fez esse ponto explodir. Como? Em que momento começou esta vontade? Não faz bem mais sentido a gente conceber a vontade como algo de fato metafísico, como algo, uma propriedade de Deus, por exemplo, uma característica de Deus, não faz mais sentido a gente conceber a vontade como parte do ente, como aspecto do ente, ao invés do próprio ente. Sabe? Como que a vontade existe? Simplesmente, como que a vontade deu origem a tudo? Como que a vontade, se tudo é originado de outra coisa, o que que deu origem à vontade? E se a vontade é a origem de todas as coisas, como que como que o universo inteiro existe? Segundo a própria teoria do Big Bang, segundo a própria teoria dos evolucionistas e materialistas, eles afirmam que em uma época havia nada. Se havia nada, como pode existir a vontade? Porque a vontade, quando existe, ela estabelece o tudo. Logo, se nada existe, isso é contraproducente com a existência da verdade. Porque se há um momento em que nada existe, logo, quando esse nada existe, a vontade não existe. E aí faz muito mais sentido que algo tenha introduzido a vontade, por exemplo, Deus, ou um ente cujo um dos aspectos seria a vontade. E aí Deus introduziu a vontade que fez o mundo. Mas não faz sentido a gente conceber que havia um nada, que havia simplesmente nada no início, e aí de repente surgiu a vontade. Se a vontade é eterna, se a vontade é metafísica, se a vontade é absoluta e que deu origem a tudo, como que a vontade surgiu do nada? Isso não existe. Como que a vontade surgiu do nada? Tipo, existiu nada, e aí de repente o nada adquiriu vida própria, por algum motivo, saído do cu, o nada adquiriu vida própria, e aí do nada surgiu a vontade, e a vontade fez surgir tudo. Isso não faz o mínimo sentido, sabe? Até em termos lógicos, não faz o mínimo sentido. Então, assim, Schopenhauer, ele vive batendo na tecla de ateísmo, Deus não existe, Deus é uma piada, blá, blá, blá e tal. Mas esse contexto da vontade como um ente de ordem transcendental, ele só faz sentido na existência de um Deus. Não faz sentido algum a vontade existir e a vontade ter dado origem a tudo se as próprias teorias materialistas afirmam que havia um ponto em que não existia nada. Não faz sentido, ou simplesmente as coisas estavam tudo unidas em um ponto. Se a vontade é a multiplicação, como que houve um período histórico em que não havia multiplicação? Como que a vontade permitiu isso? E aí é o que eu tava falando, se a vontade permitiu isso indica que a vontade não é absoluta, e se a vontade veio a existir, como ela veio a existir do nada? Não tem como. Há um erro lógico, sabe? Enfim, isso é um dos buracos que eu enxergo na filosofia de Schopenhauer. Como que vai a vontade deu origem a tudo? A vontade por si só, a vontade é algo que tem vida própria. Como que é? A vontade é algo de ordem metafísica, só que cuja manifestação é física. E que se justifica no físico. Se a vontade é algo que se justifica no físico, como que ela pode possuir qualquer consistência de fato metafísica? Qualquer consistência de fato epistemológica, ontológica, epistemológica e ontológica? Como que ela pode possuir qualquer consistência? Se a vontade ela é de fato um princípio metafísico, logo ela teria que ser absoluta. Absoluta em si mesmo para justificar tudo, já que essa é a teoria da vontade de Schopenhauer. Ela justifica tudo. Mas como que ela surgiu, então? Como, sabe? Esse é o problema. Como que a vontade surgiu, então? Ou, na minha cabeça, faz muito mais sentido você dizer que Deus, por exemplo, um ente de ordem transcendental, ele veio e, através da vontade, ele instituiu tudo. A vontade é um dos aspectos de Deus, instituiu tudo. Tá, aí faz sentido. Mas na perspectiva de Schopenhauer, que fala que Deus não existe e é 100% ateísta, não faz sentido. A vontade não se autoexplica, sabe? Porque na regressão do tempo, na regressão da perspectiva materialista, houve um ponto em que nada existia. Como conciliar o nada com vontade? Não tem como. Enfim, sabe? Dizer que a vontade surgiu do nada, isso é absurdo. Mas enfim, pequeno comentário, pequeno grande comentário, porque eu acho que eu dei uns 10 minutos só comentando sobre Schopenhauer. Assim, fico feliz, mas assim, só falando brevemente sobre Schopenhauer para mim é um filósofo cada vez mais que eu considero como mediano. Não fiquem só em Schopenhauer, pelo amor de Deus. Não que seja um filósofo ruim, mas é bem mediano. Porque como eu que sou um merda expus a ponto, sabe? Buracos na filosofia dele. E não é somente esse, não. Pode ser apontado outros. Assim como na grande maioria das filosofias aí, ateístas, materialistas e por aí vai. Simplesmente, bom, enfim, eu não vou entrar nesse ponto. Continuando. Não que por causa disso Deus necessariamente exista. Mas logicamente falando, faz muito mais sentido que Deus exista do que Deus não exista. Mas é óbvio que Deus não existe neste plano, porque existir é uma característica do temporário e São Tomás de Aquino. Enfim, continua. Terceira. Nossa, ainda tem mais. Nossa, meu Deus do céu. Conte-nos como foi o seu processo de fuga do ateísmo e do niilismo desesperançoso. Desde que eu conheci o seu podcast, percebo no tom de seus monólogos que você venceu, de certo modo, o niilismo desesperançoso. Em minha vida, algo parecido está acontecendo. Sinto que estou conseguindo sair de uma depressão e não tenho mais pensamentos suicidas, ao mesmo tempo em que recupera em mim certa esperança em uma realidade para além do material e físico. A premissa do niilismo, ao meu ver, se pauta em uma desesperança equivocada, está relacionada a quadros depressivos perigosos. O sujeito racionaliza de uma maneira distorcida e a realidade acaba perdendo completamente o sentido. No meu caso, foi realmente difícil sair deste buraco negro e, recentemente, sinto que dou os primeiros passos para fora deste abismo. Não desejo que mais ninguém experimente o absurdo e o niilismo da mesma forma. Devemos lutar por esta realidade em que estamos, pela existência do bem e do mal, senão as coisas não precisariam existir. E se a realidade existe, devemos aceitá-la e não destruí-la. Enfim, conte-nos sobre sua experiência, sobre sua fase niilista, se é que você já passou por isso. Cara, sobre o lance do... Assim, eu nunca fui ateísta, nunca fui ateu, propriamente dito, mas eu já flertei, principalmente na minha fase esquerdistinha, na minha fase protótipo de cuckold, por assim dizer, né, que era, sei lá, uns 4, 5 anos atrás. Eu já... Não, 4, 5 anos não, 5, 6 anos atrás. Já flertei bastante com ateísmo, mas nunca fui ateu de fato. Fui, no máximo, um agnóstico. E permaneci nesse estágio por um tempo considerável. Quando eu era adolescente, eu até já comentei que minha mãe é bastante evangélica, e aí ela me obrigava a ir na igreja, e aí começaram a me surgir questionamentos que ninguém respondia, não tinha resposta, bando de crente burro também, porque a maioria dos crentes são burros, por assim dizer. E aí acabei me afastando, e aí eu fui pro extremo inverso, virei o jovem ateísta satanista, que é uma coisa completamente inconciliável, pelo menos o satanismo... O satanismo literal, o satanismo litúrgico e tal, enfim. E aí fiquei nisso daí durante um bom tempo, durante bons anos. E aí eu comecei a ler algumas coisas, simplesmente eu parei com a minha revolta de adolescente, sabe? De tipo, ai, nada faz sentido, ai, é porque a igreja, a religião, ai, sabe? Parei com essa revolta, amadureci nisso, comecei a ler alguns autores, comecei a me interessar mais por filosofia, comecei a ler alguns autores, Kierkegaard, Santo Agostinho, que foi um dos autores que me mostrou que sim, existe filosofia no cristianismo, São Tomás de Aquino, comecei a ler alguns autores sabe, que faz muito sentido, que são filósofos e que são cristãos, por exemplo, e aí eu comecei a perceber que você considerar cristianismo, por exemplo, como uma forma de burrice, como algo que não existe nenhuma filosofia no cristianismo, é muito mais burro do que você ser cristão, por exemplo, sabe? Você ser aquele típico jovem, não, porque cristão é burro. Burro é quem afirma isso, sabe? E aí, a partir daí, eu comecei a sair do ateísmo. Eu acho que esse movimento começou na casa de uns 3 anos pra cá. Não que eu seja hoje cristão, até porque, eu até comentei em um dos podcasts anteriores, eu tô lendo a Bíblia e eu não consigo me conciliar com o Deus cristão, por motivos que eu já expliquei, porque sacrifícios de animais e uma certa desproporcionalidade que eu percebo entre ato e consequência, e questões que eu tenho para com Deus, para com a figura de Cristo, por que ainda não voltou, está esperando o quê? E, enfim, uma série de questões de ordem mais pessoal, mas assim, fato é que existe no cristianismo um sistema, existe no cristianismo por mais que sejam dogmas, você pode falar, principalmente na Igreja Católica, existe no cristianismo uma epistemologia, uma liturgia, um sistema filosófico que explica as coisas. Isso por si só me ajudou a sair do ateísmo. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre outras religiões, quando eu li o Livro dos Espíritos, quando eu li o Alcorão, quando eu estou procurando agora algo dos Vedas também para ler, eu já vi o Bhagavad Gita, queria também ler algum livro aí que fosse específico sobre budismo, quando eu comecei a me aprofundar mais em outras religiões e teologia, eu percebi que existe, que faz muito sentido, que existe um sistema por trás da maioria das religiões. E isso por si só me tirou do ateísmo. Não que hoje em dia eu necessariamente tenha alguma crença firmada. Não tenho, mas assim, isso por si só me tirou do ateísmo, me tirou de achar que, sei lá, você tem uma crença, você é burro. E me colocou no campo da metafísica, que é um campo que eu tenho muito interesse. Até hoje eu tenho muito interesse na metafísica. E aí eu percebi que, e outra coisa também, em termos filosóficos, o ateísmo, existe uns buracos gigantescos na tese ateísta, nas teses materialistas. Existem diversos buracos que simplesmente não explicam porra nenhuma. Aí você vai falar, ah, mas a ciência ainda não chegou num ponto em que consegue explicar essas coisas. Será? Será que a ciência vai de fato chegar num ponto em que consegue explicar essas coisas? O fato é, você acreditar em Deus é uma crença, mas você não acreditar em Deus também é uma crença. Você acreditar, por exemplo, que tudo veio do Big Bang, e Charles Darwin, tudo, enfim, essas merda aí tão certa, também é uma crença. Porque não tem como saber, simples assim, não tem como saber. Assim como você pode, assim como o cristianismo explica as coisas de uma perspectiva criacionista e pode fazer sentido para algumas pessoas, o ateísmo explica de uma perspectiva evolucionista e pode fazer sentido, mas no fim das contas é uma crença, sabe? E aí eu percebi que ateísmo é só mais uma crença, ateísmo não é algo uau, revolucionário, é só mais uma crença. Então assim, por conta disso, da minha expansão filosófica, eu saí do ateísmo. E sobre o niilismo, é uma questão um pouco mais complexa. Eu ainda tenho um pé no niilismo, mas assim, eu tenho um pé no niilismo em termos materiais. Eu assumo que materialisticamente falando, nada se justifica. Nesse mundo, nada se justifica. Porém, existem alguns princípios de ordem metafísica, princípios de ordem geral que regem esta existência, que não estão no material, que se encontram no metafísico. E é a partir disso que a minha esperança, o meu pensamento se encontra no metafísico. Porque eu enxergo que no metafísico há uma ordem, há uma explicação para as coisas, para o próprio ente em si. Agora no niilismo, o meu niilismo é para com o material, é para com o mundo. O mundo dos homens, de fato, não tem ordem nenhuma. O mundo dos homens, de fato, é uma merda, uma bagunça, é um lixo. A sociedade que a gente vive é um lixo, não há esperança. Concordo com o niilismo nesse ponto. Mas somente em pontos materiais. Porque eu acho que o material, ele vai até certo ponto. O material explica até certo ponto. Se você quiser ir além desse ponto, você vai ter que entrar na fenomenologia, você vai ter que entrar, por vezes, até na metafísica. Então, assim, eu ainda sou niilista, mas somente em termos materiais. Ou seja, de olhar para esse mundo e achar que realmente nada faz sentido nessa merda. O ser humano criou um mundo doente e não há esperança. Nesse sentido, eu sou 100% niilista. Agora, em termos de crenças filosóficas e método fenomenológico e até ontológico pelo qual eu vejo as coisas e explico o mundo, o niilismo para mim não tem sentido nenhum. O niilismo é você jogar toda a verdade no lixo. É literalmente isso. Tanto metaforicamente, quanto também literalmente, niilismo é você jogar a verdade no lixo, é você afirmar que um soco na cara e uma mamada no pinto são a mesma coisa. Não. Qual que você prefere levar? Um soco na cara ou levar uma mamada uma mamada bem gostosa? A resposta é óbvia. Existe uma verdade, mas a verdade é de caráter metafísico. E por nós não vivermos no campo da metafísica, eu não acredito na realidade. Logo, sou niilista, porém acredito na metafísica, porque a metafísica é o que dá consistência ao mundo físico. Algo semelhante à substância de Spinoza, por assim dizer, por assim resumir. Enfim, espero ter respondido e próxima pergunta. Gostaria de saber sobre o que você acha da atual fase do Arthur Petri. 2020, caras. 2020, Arthur Petri 2020. Mas, continuando. Você acha que ele mudou? Se ele mudou, diga-nos o porquê. Você ainda o acompanha? Eu não consigo mais acompanhá-lo. Acho que ele está ficando repetitivo. Cara, ele já estava repetitivo há 3 anos atrás. Se só agora, em 2020, você começou a achar ele repetitivo, tenho más notícias para você. Mas, enfim. E você acompanha alguns outros podcasts? Sim, poderia nos indicar? Cara, pra ser bem sincero, faz no mínimo uns 2 anos que eu não escuto um podcast do Petri até a metade. Um podcast do Petri inteiro eu não escuto há mais de 3 anos. Mas um podcast do Petri até a metade faz no mínimo uns 2 anos que eu não escuto. Por quê? Porque ele começou muito a envergar para esse negócio de humor e stand-up. Tudo bem, é o que ele gosta, é o que ele quer fazer da vida dele. Não vejo problema nenhum nisso. Mas não é para mim. Eu acho humor um lixo, eu acho stand-up um lixo. Eu não sou uma pessoa engraçada. Eu não quero ser engraçado, não vejo graça em humor. Eu fui lá no show do Petri. Eu achei umas 4, 5 piadas boas e de fato ri. Mas no resto do momento eu vi um monte de macaco rindo. Compulsivamente eu fiquei me perguntando, cara, ou eu sou muito pau no cu, ou isso daí é um bando de macaco de fato, porque sabe, não, qual é a graça? Sabe? É um monte de coisa que todo mundo já ouviu no podcast, um humor repetitivo. Eu não vejo graça em humor. Eu não, sabe? E aí eu fui lá no stand-up do Petri e achei tudo muito, sabe? Eu não acho que ele mudou, pra ser bem sincero. Eu acho que a fama que ele está alcançando e o momento atual dele só demonstram o que ele sempre foi. Ele sempre foi um cara que estava muito mais empenhado em humor, em quem sabe viver disso, do que um cara que estava empenhado em, sei lá, em pensamentos suicidas, em filosofia. Petri nunca foi filósofo, nunca. Mesmo quando eu escutava ele com alguma frequência, 5 anos atrás, eu não considerava ele filósofo. Petri não tem nada de pensamento filosófico. Ele mesmo fala que odeia ler livros, que odeia filosofia, que é chato e que não sei o quê. Ele mesmo fala. Então, assim, se você considera Petri filósofo, sinto muito, para mim tu és um macaco. Assim, eu não acho que ele mudou. Tem muitas pessoas que estão falando, ele mudou. Não, ele só está mostrando que ele sempre foi. Simples assim. E sempre foi o desejo dele viver disso, viver de humor. Eu não sei por que os caras estão culpando o Petri. Ele está fazendo aquilo que ele precisava fazer para conseguir viver de humor. Que é o quê? Que é utilizar uma linguagem norme, fazer vídeos norme, vídeo com musiquinha de fundo norme, sabe, mostrando ele norme, enfim. Se ele quer crescer, ele tem que fazer algo que atraia os normes. E ele quer crescer, ele quer viver de stand-up, ele não tá fazendo nada de errado. Então o nego que fica criticando ele, porque ele mudou e se vendeu. Não, é, não exatamente ele se vendeu, ele só tá se adequando para conseguir fazer o que ele quer. Eu entendo ele perfeitamente. Então eu não acho que ele seja um traíra, que ele mudou, que ele. O que ele é agora é o que ele foi sempre. Só os otários que acha que porque agora ele não tá mais depressivinho. Óbvio que ele não tá depressivinho. Porra, ele tá ganhando dinheiro, ele tá vivendo de humor, ele tá vivendo o sonho, sabe? Tá vivendo felas. Então, ao invés de ficar puto com o Petri, ou sei lá, triste, eu se eu gostasse do Petri, eu ficaria feliz por ele, sabe? Porque ele tá vivendo o sonho dele. Agora, nego que fica, não, eu preferi o Petri na fase que ele era depressivo. Petri nunca foi depressivo. É óbvio que ele já teve fases depressivas, mas não que ele era uma pessoa com natureza depressiva. Se ele fosse, ele não teria nem vocação para stand-up, para humor. Desde quando uma pessoa depressiva, que tem natureza depressiva barra suicida, vai gostar de humor? Desde quando um cara, por exemplo, do DSBM, você acha que um cara do DSBM, que se corta e faz música gritando, que ele tem alguma relação com o humor? Um cara cuja. Tu esperavas o quê de um cara cuja banda favorita é Limp Bizkit? Tu esperava o quê? É pra puta que pariu. Quem critica Petri na fase atual é muito pau no cu. É mais pau no cu ainda do que o Petri. Eu não tenho nada contra o Petri, aliás. Eu acho que ele tá fazendo o que ele tem que fazer mesmo e ponto, acabou. Enfim, e sobre a questão de se eu acompanho outros podcasts, cara, eu vou até aqui abrir meu YouTube. Eu tô inscrito, pra ser bem sincero, em pouquíssimos podcasts. Vez em quando eu entro em outros podcasts que não estão na minha lista de inscrições, mas assim, bem vez em quando. Mas os podcasts que eu sou inscrito são o Apenas Um Cara Cast, que aliás eu vou gravar podcast com ele logo mais um. O Ensaio contra Mephisto, do Pedro, que não é 100% podcast, mas ok. O Pensador Selvagem, que é MGTOW, que é um canal de MGTOW e os caralho. E que, sei lá, eu de uns tempos pra cá eu venho me apresentando minhas discordâncias, mas enfim, eu sou inscrito dele. Também acompanho ou acompanhava o Kodama, que também é outro MGTOW, mas enfim, que vez em quando eu vejo alguma coisa dele. Entropia Cast, da Izzy, que vocês devem conhecer, que também faz, sei lá, meses que ela não lança nada novo. O Astrum Omni, que não é podcast, mas assim, de vez em quando eu assisto algum vídeo dele, vez em quando. E ele é um cara bem gente boa, eu já gravei com ele, vocês devem saber. E também estou inscrito no Matrix com 3x, que é o Kevin, que foi o cara que foi lá no encontro e depois eu até mandei mensagem para ele depois do encontro, falando: ô, cara, foi mal porque o encontro foi uma merda, eu tava chapado e os caras só querendo fazer bosta, e enfim. Daí eu sou inscrito nele, de vez em quando também vejo alguma coisa nele. Mas assim, os canais que eu. Desses podcasts, os que eu mais escuto, que são poucos, eu mais escuto apenas um cara, o Ensaio contra Mephisto, o Entropia Cast, que nunca, quase nunca lança nada, e o Pensador Selvagem, mas assim, bem de vez em quando, são os que eu mais escuto. E aí, esporadicamente, eu entro, vejo algum vídeo, sei lá, algum podcast, algum trecho de podcast do Petri, algum trecho de podcast de qualquer um, sei lá, é o Wilton nesse lance aí dele ser processado pelo Nando Moura, eu acabei ouvindo lá o podcast lá que ele narra o acontecido. Mas, enfim, assim, eu nem sou inscrito, acompanho assim, esporadicamente. Não sou inscrito porque simplesmente não abordam temas que eu busco, que eu tenho interesse, basicamente. Aliás, deixa eu abrir até o Todo Dia. Todo Dia sendo processado pelo Nando Moura, já tá com 11 mil visualizações. Por um lado, isso daí deve ser uma merda, mas por outro, o número de inscritos dele, pelo visto, deu uma aumentada. Inclusive, o Wilton fixou o comentário do Apenas Um Cara, que é o Thiago Yuku. Enfim. Então é isso aí. Agora continuando. Thiago, o que você acha do YouTube? Uma merda. Você consome muitos canais? O que você gosta aqui do YouTube? Só esses canais que eu listei. São no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu sou inscrito em 7 canais. E acompanho esporadicamente alguns outros. Mas assim. E também, assim, eu desgosto da plataforma YouTube como um todo por uma série de questões de natureza tanto burocrática quanto também de censura. Tem certos conteúdos que você não pode abordar, certas coisas que você não pode falar. Enfim, mas assim, tem bastante conteúdo útil no YouTube. Eu só consumo regularmente conteúdo desses canais que eu falei. E ultimamente eu venho utilizando bastante, bastante mesmo, o YouTube para estudar poker. Então, por exemplo, agora eu estou assistindo um negócio chamado Na Mira do Pro. Eu estou agora na quarta temporada do Na Mira do Pro, que é um programa de poker ensinando poker, basicamente. Então, no momento eu ando utilizando bastante o YouTube para estudar poker. Eu acho que tem sim sua utilidade, mas dá para tecer 50 mil críticas sobre a plataforma em si. Continuando, sexta. Em relação a músicas, você vai gravar algum vídeo indicando compositores, como fez anteriormente? Cara, para ser sincero, eu não consigo mais consumir muita música. Me pergunto se existem muitas pessoas como eu que nunca escutam nada. Eu considero a maioria das músicas muito irritantes. Consigo apreciar, às vezes, músicas meramente instrumentais sem voz humana. É possível alguém não gostar de música? Sim. Já conheci algumas pessoas que, sei lá, eu já perguntei: ô, o que é que você gosta de música? A pessoa: não gosta de música. Eu fico meio. Para mim é algo de outro mundo, mas ok. É possível? Sim, é possível já conhecer até pessoas que não gostam de música, além de você. Mas você disse que você gostou de Lebensessens. Então, assim, você gosta de música, mas não de qualquer música. Enfim, vai gravar algum vídeo indicando compositores? Não, cara, não, porque eu já recebi aviso de direitos autorais, já deu, sabe, chatice de YouTube, por causa de direitos autorais, então assim, não. Primeiro porque dá trabalho, segundo que a maioria das pessoas não tem muito interesse, e nem mesmo eu não tenho lá tanto interesse. E terceiro, direitos autorais, saca? Então, não, eu posso no máximo, se você me pedir, ah, fala uns autores aí, uns compositores aí de música clássica que você gosta. No máximo eu posso indicar aí o que eu escuto de vez em quando, que eu escuto regularmente e tal. Agora fazer um vídeo só sobre isso e com música e tal, não vai rolar nem tão cedo. Cara, pelo que eu entendi, você gosta de música, você só não gosta de qualquer música. Então eu recomendo que você pesquise aí, cara, para descobrir mais coisas que você gosta. Só do fato de você ter gostado de Lab Assassins, já diz que você gosta de música clássica ou música melancólica. Então recomendo que você também procure aí por Maurice Ravel, Philip Glass, que é um compositor ainda vivo, Philip Glass, Max Richter, Ludovico Einaudi é bem conhecido, né? E também ele não é tão bem melancólico, então não sei se eu te recomendo. Mas Philip Glass e Max Richter com toda certeza. Além do Ravel, Maurice Ravel, que é mais elitista, supõe-se que ele era nacional-socialista. Enfim, quem mais que eu acho que dá pra te... Goldmund, escute Goldmund, se é que já não ouviu, por recomendação minha. Sei lá, sei lá. É que eu tô tentando lembrar de cabeça, mas minha memória é muito ruim. Wim Mertens também, escute Wim Mertens. E capaz de você gostar também de Língua Ignota, que é meio que industrial com clássico e noise. Língua Ignota, Industriale, talvez. Enfim. Enfim, se aventure por aí. Quem sabe até use o Spotify. O Spotify dá umas recomendações bem interessantes. Leste FM também, pode ser útil. Mas continuando. E por fim, gostaria de saber se um dia você pensa em viver em uma pequena cidade do interior, mais próxima à natureza. O que você pensa disso? Sim, penso nisso, mas não no momento, por razões óbvias. Eu não tenho sustento próprio. Também minha namorada, se eu fosse viver numa cidade pequena, eu iria com a minha namorada, eu não iria, sei lá, me mudar para ficar longe pra caralho dela. Então, assim, sei lá, num futuro de, sei lá, 5, 10 anos, eu penso sim em ir para uma cidade pequena. Por hora não tem como, mas penso sim em ir para uma cidade de, sei lá, 50 mil habitantes. 100 mil habitantes no máximo do máximo. Não, 100 mil eu já acho muito, mas sei lá, 50 mil habitantes, uma cidadezinha assim bem do interior lá do sul, qual quem sabe até morar, sei lá, em Portugal, português de Portugal. A minha wife, ela vive falando da gente ir morar em outro país, e ela, assim como todo mundo, ela acha o Brasil uma bosta e queria ir para outro lugar. Então sei lá, quem sabe, vai que no futuro eu fico famoso e conseguir lá morar em Portugal. É o país da Europa mais palpável de si para qualquer brasileiro, porque motivos óbvios. Enfim, depois da carta que você escreveu ao seu pai, a relação de vocês melhorou? Como estão as coisas? Cara, como eu previa, e infelizmente não mudou porra nenhuma. Não mudou porra nenhuma. Tipo, basicamente eu continuo vivendo a minha vida, ele continua vivendo a vida dele. A gente não se fala direito e é isso. É isso, basicamente, sabe? É que nem eu falei no podcast, cara. Se depois disso nada mudou, se depois de tudo, depois de todas as tentativas, depois do textão que eu escrevi, nada acontece, feijoada, sabe, cara? Deixa assim. Eu não vou. Eu também já pensei em coisas que eu poderia. Eu assumo que nesse meio tempo eu andei pensando em coisas que eu poderia fazer para melhorar a situação. Mas o que que eu vou fazer, cara? Sabe, simplesmente o que eu gosto, ele não gosta, ele não tem interesse em nada do que eu gosto, e ele só demonstra qualquer tipo de interesse só em coisas que ele gosta, ele não se abre pra porra nenhuma fora do que ele gosta. Ele gosta de carro, ele gosta de assistir televisão, de notícia, de andar de bicicleta. Ele nem anda mais de bicicleta, na verdade. Então ele supostamente gosta de andar de bicicleta, supostamente gosta de natureza, mas ele andou matando uma aranha que tinha aqui, que era bonita pra caralho, e o filho da puta matou. Então ele, entre aspas, gosta de natureza. Enfim, não tem nada de compatibilidade. E ele não é uma pessoa que sai muito de fora do que ele gosta. Não tem como, basicamente. Vou fazer o quê, cara? Vou chamar ele pra ir no museu? Vou chamar ele pra ir assistir um filme de terror, que é o que eu gosto? E mesmo que ele aceitasse, isso vai mudar o quê? Eu vou conversar o quê? Não tenho o que conversar, não tenho o que falar. Não. Mesmo que eu chame ele para falar e tem, me fale tudo que eu tenho para falar para ele, nada vai mudar, sabe? Nada vai mudar. Ele próprio fala isso. Ele é assim e acabou. Então, infelizmente, nada acontece feijoada. Eu não tenho nada a atualizar para vocês. E é isso. Bom, nona pergunta e penúltima. Salvo engano, acho que em... Peraí. Salvo engano, acho que em algum momento você também citou que tem um irmão. Como é a sua relação com ele? Ele curte filosofia? Pum. Meu irmão, mesma coisa. Curte coisas que. Sim, eu tenho um irmão e ele é completamente diferente de mim. Eu diria que, tranquilamente, que eu sou a ovelha negra da família. Por quê? Porque eu sou vegetariano, ou pelo menos tento ser, ninguém mais é, na família inteira ninguém é. Eu gosto de filosofia, ninguém. Tá todo mundo cagando pra isso. Eu falo e assumo que eu odeio trabalhar, odeio qualquer merda relativa a trabalho, odeio empresa, odeio faculdade de curso técnico, odeio essas merda. Todo mundo praticamente da família formado nessas merda. Odeio política, todo mundo vai pro lado da esquerda ou da direita, eu odeio essa merda, não gosto de falar sobre essa merda. Enfim, e com o meu irmão não é diferente, meu irmão é maconheiro. Ele é basicamente aquele típico jovem de 20 e poucos anos que não sabe o que é da vida, passa o dia inteiro fumando maconha e passa o dia inteiro ouvindo rock, tipo Linkin Park e Sistema Fadal. O dia inteiro ouvindo rock trap, e fumando maconha e umas tatuagens merda. E ele tem um gato que ele não deixa o gato sair do quarto dele. O gato vive trancado no quarto dele. Eu já tive muita, muita vontade mesmo de abrir a porra do quarto e deixar o gato fugir. Mas se eu fizesse isso, ia dar um puta treta do caralho, ia ser uma merda. Enfim, cara, na adolescência, por conta do meu pai também, até por isso também eu tenho uma certa. Um certo raiva, por assim dizer, do meu pai. Meu pai, ao invés dele incentivar que eu e meu irmão fôssemos unidos, que nós fôssemos irmãos de fato, pelo contrário, ele incentivou que houvesse uma certa rixa entre eu e ele. E essa rixa perdurou até os dias de hoje. Não que perdurou, não que eu continue, sei lá, competindo com ele com qualquer merda, mas assim, aconteceram certas coisas cujas consequências perduram até hoje. E a minha família é uma família bem entre aspas, não é uma família isso daqui. Isso é um protótipo que deu muito de família que deu muito errado, sabe? Por quê? Porque eu vivo numa realidade em que todo mundo aqui em casa tá nem aí para ninguém, sabe? A gente vive como se só existisse a gente na casa. A minha mãe, coitada. Eu se eu fosse minha mãe, eu já teria pedido divórcio há muito tempo. Mas enfim, minha mãe é a única que faz alguma coisa aqui. Ela é a única que lava a louça, que limpa a casa, que faz tudo assim com relação à casa. Eu até, vez em quando, eu ajudo ela com alguma coisa ou outra, eu lavo a louça, eu lavo o que eu sujo e tal. Mas assim, via de regra geral, 90% das coisas que existem na casa é só minha mãe que faz. De resto, ninguém faz nada, sabe? Não existe aqui um caráter de um ajudar um outro, querer saber da vida do outro, por exemplo, no jantar, ao invés da gente sentar todo mundo mesmo junto na janta e, sei lá, comer e conversar sobre alguma coisa, cada um janta num horário diferente e ainda por cima meu pai geralmente liga a TV e aí fica aquela merda com um monte de notícia que é todo dia a mesma bosta, sabe? Não tem o que conversar, não tem o que falar, não tem, sabe? Não tem como ter qualquer forma de contato nessa merda. E aí, sei lá, eu tava até pensando nisso esses dias sobre o meu irmão, se, sei lá, chamar ele pra sair ou chamar ele. Eu, inclusive, uns tempos atrás eu chamei ele pra ir num bar que tinha lá aqui perto. Ele acabou não indo. Eu também já troquei cigarro com ele, já dei cigarro pra ele e tal. Mas assim, contato, contato mesmo, contato de irmão mesmo, longe, a gente tá longe disso e sei lá. Sei lá, minha relação com ele é quase a mesma que eu tenho com meu pai. É tipo, nada, oi. Com meu irmão é até pior, porque eu nem falo com ele direito. Então, assim, é uma família toda fodida, é uma família toda que ninguém fala com ninguém, ninguém tá nem aí pra ninguém, é uma família toda com... que não tem, sabe? Não tem nada que nos une, não tem nada, nada, sabe? Não tem porra nenhuma. É cada um no seu quarto fazendo o que bem entende e ninguém conversando com ninguém. É um lixo, cara. Eu já tentei algumas coisas mudar, já tentei me aproximar do meu pai. Meu irmão, eu tô pensando em formas de, sei lá, talvez me aproximar um pouco dele, pelo menos ter alguma relação com ele, mas eu sei lá, independente do que eu fizer, eu não sei se é alguma coisa que eu poderia fazer surtiria efeito. Por quê? Porque, pra ser bem sincero, por mais que possa parecer arrogante da minha parte, e eu também sou, mas eu tô cercado de imbecis, sabe? Cada um puxa pra um lado de imbecilidade. Meu irmão é o típico jovem merda maconheiro, imbecil, por isso ele é um imbecil. Meu pai vai para outro campo da imbecilidade, a minha mãe é crente, é evangélica e não sai disso e passa o dia inteiro ouvindo vídeo de essas porra aí. Enfim, cada um puxa para um lado da imbecilidade, sabe? E no fim das contas não tem como conciliar um monte de imbecilidade. Eu, pelo menos, eu meio que já desisti. Então, só não do caso do meu irmão. Minha mãe é a única que eu tenho algum contato, mas tirando minha mãe, ninguém aqui se fala com ninguém. É todo mundo, cada um por si, foda-se. O que é uma situação bem triste, minha opinião. Mas, enfim, tenho um irmão, minha relação com ele é bem... relação inexistente. E não, ele não gosta de filosofia, ele é só mais um jovem maconheiro. E sem instrução, basicamente. Enfim, e agora a última pergunta... Na verdade, queria saber sua posição política também, esqueci de perguntar. Como você considera o Estado? Necessário ou não? A anarquia é possível? Cara, eu não tenho uma posição política, eu não gosto de política, eu não acho... O meu campo de interesse é a metafísica. E se tem uma coisa que é extremamente... que não dá pra conciliar com metafísica é política, é materialismo, é como reger os homens. Isso daqui é um inferno. Nenhum sistema político funciona nessa merda. Por diversos motivos, o mais simples dele é que tem ser humano pra caralho. O capitalismo não vai se dar 100% certo, o socialismo não vai dar, a anarquia não vai dar, sei lá, qualquer merda de sistema não vai dar 100% certo porque tem gente demais. Então, assim, eu não acredito em política. Se fosse na época dos gregos, que tinha bem menos gente, que era algo que as pessoas, o gado comum apreciava alguma pseudo-forma de arte e filosofia, poderia ser que eu acreditasse em alguma coisa, acreditasse em política de fato, mas nos dias de hoje eu não acredito em política. Mas eu, assim, com relação ao Estado, cara, eu sou a favor do Estado mínimo. Então, em tese, eu sou liberal. Por quê? Porque eu já flertei bastante com o libertarianismo, mas, cara, sabe... Na realidade em que a gente vive, eu não acredito em alguma forma de organização social sem existir um Estado. Eu acho que deveria existir um Estado mínimo, basicamente. Eu defendo a tese clássica do liberalismo, a tese do Estado mínimo. O Estado deve existir, porém somente nos serviços indispensáveis à manutenção do Estado. Então, eu tenho uma forte crença no Estado mínimo, mas eu não boto minha mão no fogo para defender essa crença. Como eu já disse, o meu campo de atuação, o meu campo de preocupação é a metafísica. Agora, política, Estado, eu não tô nem aí. Eu acho que, particularmente, acho que Estado mínimo funcionaria melhor, mas, sei lá. E, numa pequena sociedade, numa vila, por exemplo, eu sou fortemente a favor da aristocracia. Não gosto da democracia, não gosto da democracia em forma nenhuma. Numa sociedade de indivíduos esclarecidos, aí tudo bem, aí eu acho que ok implantar a democracia, mas eu sou de uma visão pessimista de que a maioria das pessoas é merda e não sabe fazer porra nenhuma, só estraga tudo. Então, assim, eu tenho minhas fortes desconfianças da democracia. Então, por isso mesmo, eu defendo tanto a aristocracia para pequenas sociedades como estado mínimo para sociedades médias. Agora, para uma sociedade grande, gigantesca, como a que a gente vive, 200 milhões de pessoas, Eu não defendo porra nenhuma porque porra nenhuma vai dar certo, é isso que eu acredito. E sim, eu acredito que o Estado é sim necessário ou não. Pelo simples motivo de que a gente é um bando de macacos. Simples assim, cara. Tu realmente, por exemplo, tirar o Estado no Brasil. Se de repente derrubam o Estado, retiram o Estado, acaba com a polícia, acaba com o serviço médico, acaba com o SUS, com tudo. Cara, eu acho que eu nem preciso. É óbvio que, meu Deus do céu, isso daqui vai virar a terra de ninguém. Isso, porra, vai todo mundo ser morto, vai a esposa de todo mundo ser estuprado, vai virar... Então, não, eu não acredito... Sim, eu acredito que o Estado é necessário, porém, no modelo de Estado mínimo. É o que eu acredito ser o ideal. E falando em Estado mínimo, eu preciso ler Locke. Que até porque faculdade, a faculdade até já citou em alguns textos o John Locke. Enfim, é isso aí. Finalmente acabei o e-mail do cara. Puta que pariu. Espero ter respondido bem suas respostas, até porque eu passei mais de meia hora só respondendo seu e-mail. Enfim, último e-mail, graças a Jeová. E aí terminamos. Olá. Por que, dentre inúmeros animais, apenas o humano tem o poder de pensamento crítico? Seria a razão ou um erro da evolução? Para a primeira pergunta, cara, não posso responder, não sei, depende de crença. É aquele negócio que eu falei agora há pouco. Você pode crer no evolucionismo, você pode crer no criacionismo. No fim das contas, é só uma teoria. Então, sei lá, eu posso ficar aqui meia hora dando a minha tese de por que, que só nós que temos o poder em trás do pensamento crítico. Posso ficar aqui meia hora. Fato é, não tem como ter certeza. Mas uma coisa eu falo, que é relativa à tua pergunta. Não é 100% relativa, não responde à tua pergunta, mas é relativa à tua pergunta. Para mim, as minhas principais causas de desconfiança, tanto do evolucionismo quanto do materialismo, são duas coisas, duas questões. A primeira, que é a questão que todo mundo aponta, mas que eu acho que é a questão secundária, a primeira questão, que é a questão secundária, é como que a vida surgiu. Como que simplesmente do monte de nada, um monte de não, de sem vida, surgiu algo com vida? Como que um monte de moléculas, um monte de compostos químicos se uniram e de repente surgiu um ser vivo? Como? E como que de repente esse ser vivo, por algum princípio metafísico semelhante à vontade de Schopenhauer, do nada esse ser que do nada surgiu, do nada entre aspas, ele começou a se reproduzir e começou a evoluir? Como? Sabe? Essa é a primeira questão, mas que no meu ponto de vista é a questão secundária. E a questão primária, que é a principal, minha principal fonte de desconfiança para com o materialismo e para com o evolucionismo, que é para mim a questão que eu não acho que o evolucionismo pode explicar, porque é uma questão gigantesca, é que a questão simplesmente... Os dois grandes mistérios. O primeiro mistério é como surgiu a vida, e o segundo mistério, que é o primário, como surgiu a consciência. Como, para mim, o fenômeno da consciência, como a gente a conhece, a consciência humana, para mim o fenômeno da consciência é um fenômeno até maior e mais complicado de ser explicado do que o fenômeno do surgimento da vida. Porque eu acho que, tecnicamente falando, a gente pode criar homúnculos, pelo menos sempre existiu isso no esoterismo, na ciência alternativa, na ciência esotérica e tal, o mito do homúnculos, de que se você juntar certos elementos químicos, você cria um ser fazendo isso. E aí também muitas correntes evolucionistas explicam o surgimento da vida através disso. Simplesmente elementos químicos se fundiram, surgiu a vida, ponto. Tudo bem. Não que eu creia nisso, mas ok. Mas e o surgimento da consciência? Como que a consciência surgiu? Como que, principalmente, a consciência humana surgiu? Como que, de repente, algo que tinha vida, mas que não pensava, como que esse algo se tornou consciente, sabe? Ah, o cérebro foi se desenvolvendo. Tá, beleza, mas como, por que que o cérebro, ser um pouco maior, já propicia o surgimento da consciência? Ah, porque o cérebro humano é maior do que o cérebro de um macaco, por exemplo. Tá, beleza. Mas como que o simples fato dele ser um pouco maior fez com que surgisse esse fenômeno incrível, esse fenômeno gigante que é a consciência? Sabe? Então, assim... A razão é um erro da evolução? Não sei, cara. Não sei. Eu poderia... A mesma coisa. Eu poderia aqui ficar meia hora... No fim das contas, eu não sei. Não sei. Só o que eu posso falar é da minha opinião. Do meu chute, sabe? Não sei se seria um erro da evolução. Mas eu acho que a consciência é a principal faca... É a faca de dois gumes da evolução. Porque ao mesmo tempo em que o surgimento da consciência é um ponto a favor do evolucionismo, o surgimento da consciência também é algo que... Como se explica? Como que algo que era... A começar que esse princípio metafísico de algo que tem vontade própria, de algo que tem vontade própria de potência, vontade própria de evolução, a natureza. Como que esse negócio, algo abstrato, tem vontade própria? Em primeiro lugar, e é algo físico, algo que rege o mundo prático e não algo que está além do prático. Em primeiro lugar, que isso daí já é algo que eu particularmente eu acho impalpável. Como que algo irracional vai ter uma racionalidade? Irracional em termos de ser algo que a gente só entende por mera abstração, sabe? A gente só... Como que é algo que está no mundo prático, rege o mundo prático, possui não somente uma vontade própria, mas também possui uma vontade própria que seja criar algo que se afaste da própria vontade. Como? Eu não digo que a razão é um erro da evolução, mas eu digo que a razão, a consciência, é a principal faca no estômago do evolucionismo. Por quê? Porque, cara, como que surgiu, como, o que fez com que nós começássemos, o que fez com que a gente começasse a pensar, o que fez com que, quando o Homo sapiens surgiu o pensamento, ou quando um certo Homo sapiens, em específico Homo sapiens passou a existir, esse Homo sapiens de repente, pô, acordei, pensei, pronto, saí da Matrix do comportamento animal, pronto, entrei no mundo das ideias de Platão. Enfim, por que dentre inúmeros animais apenas um humano tem poder de pensamento crítico? Não sei, mas eu acho que a teoria bíblica faz mais sentido do que a teoria evolucionista nesse aspecto, não que eu acredite no Deus cristão, mas enfim, eu acredito em uma espécie de ordem metafísica maior para explicar isso. Seria a razão um erro da evolução? Não digo que é um erro da evolução, mas eu digo que é o principal contra-argumento à evolução. Porque, para pensar, nós seres humanos, se você estudar biologia, você vai ver que nós seres humanos somos os únicos seres que conscientemente nós cometemos suicídio. Conscientemente nós cometemos suicídio, e não somente isso. Tem outras espécies animais que aparentemente cometem suicídio, mas é só aparente. Quando você para estudar o comportamento da espécie, você vê que não é suicídio. Nós, seres humanos, somos os únicos seres que conseguem ir contra a natureza. Como que isso seria uma evolução, de fato? Como que isso seria uma vontade da natureza? A vontade da natureza é que a gente fosse contra a própria natureza? Sabe? Aí alguém pode argumentar, o desejo da evolução é que a evolução quebre a própria evolução para poder chegar numa outra evolução que é mais evolutória ainda, que é mais avançada ainda. E aí a gente pode chegar no campo do transhumanismo. Não sei, é uma teoria até interessante, é uma teoria até palpável. Mas você não acha que é um tanto quanto absurdo a natureza do nada? Existiu o Big Bang aconteceu, planetas, do nada, vida. E aí, com o surgimento dessa vida, surgiu a natureza, surgiu a vontade. E aí surgiu, do nada também, essa vontade. E aí surgiu o desejo de evolução, de reprodução. E aí evoluiu. E aí, do nada, a natureza falou, entre aspas, isso daqui que eu tô falando é figurativamente, pelo amor de Deus, não entendam que eu tô sendo macaco. Enfim. E aí, do nada, a natureza falou, não, agora, pra eu evoluir ainda mais, eu tenho que criar algo que vai contra eu mesmo. Porque se eu continuar aqui, eu não vou conseguir atingir o meu máximo potencial. Então, eu tenho que criar um ser que vá contra mim para ele poder, para poder me destruir e aí criar algo superior a mim. E aí surgiu o ser humano. E aí o ser humano cria o transhumanismo para superar a si mesmo e superar a própria natureza. E aí a natureza deixa de existir. Sabe, é algo que soa absurdo, certo? Soa no mínimo absurdo. Então, nesse sentido, eu acho que as teorias metafísicas e religiões e crenças de ordem metafísica, sejam elas quais forem, fazem muito mais sentido para explicar tanto o surgimento da vida quanto também e principalmente o surgimento da consciência. Como que a consciência surgiu? Como que a natureza pode ir contra a própria natureza? Sabe? Porque o ser humano é o único animal que trabalha tanto a favor quanto contra a natureza. Nós destruímos o planeta Terra. A gente é responsável direto pela extinção de uma cacetada de espécie animal, vegetal e os caralho. Ou seja, me soa bem absurdo, bem ficção científica, uma natureza que pensa contra ela mesma. É até algo que é semelhante à natureza do cristianismo, o de Jesus Cristo, que é o Deus que vai contra o próprio Deus, o Deus que se coloca na Terra para pagar os nossos próprios pecados e sacrificar a si próprio em prol da espécime como um todo. Foi isso que a natureza fez? Se foi isso, existe uma certa transcendência, existe um certo desejo metafísico na natureza. Logo, isso por si só já valida a metafísica, já valida. Um materialismo antimaterialista, um materialismo contra materialismo, se essa foi a resposta. Enfim, eu sinceramente não tenho resposta para as tuas perguntas, creio que ninguém tenha. Pelo menos ninguém que trate essa questão com seriedade, vamos colocar assim. Mas é isso, basicamente. Não sei, porque os animais, nós somos os únicos com isso. E não acho que é um erro da evolução. Eu acho que é um grande argumento contra a evolução, na verdade. O surgimento da consciência. Que doideira. De repente, do nada, ops, oi, eu sou eu. Caralho, eu sou eu? Eu sou eu? Será que eu sou eu? E aí começou a grande merda. Aí começou a filosofia, aí começou Platão. Tudo. Aí acabou tudo. Enfim, é isso aí, finalmente terminei a leitura de e-mails. Nossa, eu tô cansado, meu Deus do céu. E tá quase na hora do almoço, agora são 11h50. Esse podcast aqui foi um bom podcast de, não de despedida, mas de despedida para tempo, porque, porra, deu mais de 2 horas o podcast, respondi bastante coisa, falei sobre bastante coisa, então espero que os satisfaça. E como eu disse, sei lá, quando eu tiver com a minha vida já mais estabilizada, eu volto pra cá. Se vocês quiserem, nesse meio tempo, ficarem me mandando e-mails, podem mandar, que eu vou responder. Não agora, obviamente, mas quando eu voltar. E é isso. Eu pretendo voltar com filosofia, penso em fazer o compilado de Danificados pela Red Pill. Penso em fazer várias coisas, mas esse não é o momento certo para fazer essas certas coisas. Eu preciso me focar mais na minha vida, preciso desenvolver minha filosofia, preciso me focar no poker, preciso resolver minha vida, basicamente. Eu não posso ficar, entre aspas, perdendo tempo com isso daqui. Se vocês querem que eu passe mais tempo nisso daqui, divulguem o podcast e façam eu ficar famoso. Ou não, melhor, não façam isso, porque eu vou ser acusado de misoginia, de, sei lá, racista, não sei, qualquer merda aí que o macaco possa afirmar. Eu mesmo acabei de afirmar macaco, então já vai ter uns acéfalos que vai achar que eu tô falando de preto. Não tô falando de preto, tô falando de indivíduo com sub-QI. Se você associa preto com sub-QI, o racista é muito mais você do que eu. Mas enfim, é isso. Desejo a todos uma boa quarentena, sei lá. Agora eu vou descansar e já almoçar. Então, beijos, abraços, falou. Espero logo mais estar aqui de volta com vocês. Espero não, porque eu quero que vocês vão tomar no cu. Por isso que nada cresce aqui. Eu nem quero também que cresça. Enfim, beijos, leiam livros. E não sejam macacos, pau no cu do Rica Games. E pau no cu também de quem critica aí, Arthur Petri, quem critica aí todas as bostas. Deixa cada um seguir o próprio caminho. Sejam MGTOW, sigam seus próprios caminhos e parem de encher o saco. Vão tomar no cu.